Está começando Sessão 31 Disco. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E hoje nós vamos comentar o 11º episódio da segunda temporada de Discovery, intitulado Perpetual Infinity. Antes de começar, quero deixar aqui alguns recados. Em primeiro lugar, tem o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento, então, também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31, que, na categoria em que ele está, ele pode ter o nome dele citado aqui no podcast. Então, vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Wanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado, cara. Valeu. E que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no Sessão 31 dessa categoria para que eu cite o nome. Fascinating. E pra galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. Lembrando também, mais um recado importante, canecas e camisetas do Sessão 31. No site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online, que é muito confiável, é muito fácil para adquirir, então vão lá e adquiram os produtos. Os participantes do podcast que estarão comigo aqui hoje são o Fernando Augusto, da Nova Frota, o Fernando Torelli, o Paulo, o Ricardo e o Thiago Maldonado, do Diário do Capitão. Vamos então para mais um Sessão 31 Disco! Olá pessoal, vamos falar desse episódio que é o 11º, que eu esqueci o nome de novo, cara. Nossa, tá difícil de gravar os nomes dos episódios, cara. É, Perpetual Infinity, até que foi legal. Isso. O nome. A coisa mais legal do episódio foi o nome, inclusive. É, então, vamos lá, vou perguntar primeiro pro Ricardo, que faz um tempo que não cola aí. Vamos lá, cara, o que você achou de modo geral? Cara, eu vou destoar de vocês, hein? Até que achei legal, assim, o episódio. Me prendeu, não vou te falar, ah, puta, assisti como Star Trek, mas foi um episódio que me prendeu no durante... Eu fiquei ansioso pra ver o que rolava durante o episódio. Eu acho que nesse episódio tem porque a Burn chorar, ser emotiva. Não é como nos outros que ela chora por qualquer motivo besta. Esse, acho que ela tinha um motivo de por que ela estar daquele jeito emotivo, né? Tem umas abobrinhadas aí de ciências aí, que logo no começo que eu vou detalhar, mas no aspecto geral eu achei interessante, né? Eu achei legal, me prendeu a atenção. Tá, então eu vou passar, deixa eu ver, pro Paulo. Paulo que não apareceu no anterior aí, mas tá aqui hoje. Vamos lá, cara, o que você achou? Então, cara, eu achei o episódio meio bagunçado. Eu achei que ele deixa muitas pontas soltas. E se a gente começa a fazer os porquês, né, como diz o Thiago, nada para em pé, né? Então, sei lá, é tudo muito louco. O que eu acho bom do episódio, para não ficar só metendo pau, né? O que eu acho bom do episódio é essa coisa de ser uma linha do tempo alternativa, de transformar ou voltar a ser o que era e tal. Então, eu acho que a gente está caminhando para uma possibilidade de reboot, que seria, na minha visão, fantástico, né? Que seria dizer, ó, tudo que nós fizemos agora foi uma bosta e vamos começar de novo. Que é um sinal de um fracasso, mas ao mesmo tempo deixa o coraçãozinho da Prime Timeline feliz, né? Então, sei lá, cara, a minha sensação do episódio é essa, mas eu acho que eles criaram muitas pontas dentro do episódio que vai ser difícil explicar tudo até o fim. É isso que eu penso. É, passar pro Thiago. E você, cara, o que você achou? Cara, como o Paulo falou, esse é um episódio que você não pode fazer porquê. Se você faz porquê, você estraga o episódio inteiro. Eu, a primeira vez que eu assisti, eu gostei do entretenimento, né? Eu falei assim, bom, foi um bom episódio. Aí eu parei pra assistir agora, né? Antes de começar o podcast. Eu vi dois erros de roteiro que estraga a série inteira, sabe assim? O episódio e a série. Tipo, a série não faz sentido. com duas perguntas que a gente faz. Eu vou falar isso ao longo do episódio. E eu achei o episódio muito fraco. Apesar que eu posso dizer que teve uma melhora, porque nós tivemos 10 episódios onde teve um monte de história e nada foi contado. Aí pela primeira vez nós tivemos que contou um pouco de história. Aí no final eu fiquei um breve momento feliz pra caralho. Eu falei, nossa, o Tyler vai morrer, finalmente. Esse cara vai sair da série. Aí depois ele volta, tá? Na nave auxiliar. Aí eu falei, puta, que merda. Discovery não me deixa feliz mesmo. Então assim, no contexto geral, eu quero discutir detalhadamente tudo, mas eu... A hora que eu comecei a fazer os porquês, esse episódio não me desce. Então agora, o Fernando. Vamos lá, cara. E você? Ah, gente, assim, o episódio não é um episódio ruim que a gente fica olhando e falando, meu Deus, eu não acredito que eles fizeram isso, meu Deus, eu não acredito que eles fizeram aquilo. É um episódio bonzinho, legal. É um episódio de ligação, sabe? É um episódio tipo, estamos tentando fazer o estilo Netflix de série. Que os últimos episódios começam a pegar velocidade, começam a explicar coisas, mas não resolve nada por causa que a resolução tem que vir pro final. Então não tem como um episódio desse tipo ser uma obra-prima, porque ele não é feito com uma intenção de ser uma coisa fechada, ele é feito com uma intenção de arco, né? Então, mas assim, tem episódios de Discovery muito melhores, tem episódios de Discovery absurdamente piores. É aquela coisa mais ou menos, assim. Não é ruim, não é fantástico. É, mas olha, de uma maneira geral, eu concordo com o Ricardo. O episódio me prendeu e eu acho que isso é o mais importante, é que eu esteja dentro do episódio. Ruim mesmo é quando você tá vendo episódio e tá mais prestando atenção no seu celular do que na TV. Isso é uma coisa que eu falo, aí é ruim. Mas se eu tô prestando atenção no episódio, eu tô curtindo. Falta o Torelli, né? Você, cara. Oba. Cara, eu queria dizer que eu não gostei, mas na verdade que eu não lembro, cara. Mais uma vez, eu não lembro. Eu vi vocês falando aí de não ter assistido o Discovery inteiro. Discovery não, é Voyager inteiro, né? Brother, eu assisto tudo. Peraí, quem não viu o Voyager inteiro? Aqui todo mundo assistiu inteiro. Realmente não sei o que vocês estão falando, brother. Aliás, é bom deixar bem claro isso aí, já que entrou nesse assunto. Aqui esse todo pessoal mundo... que comenta episódio não vê, não é daqui. Aqui todo mundo então, viu brother. Tudo mais de uma vez, só pra deixar bem claro. Cara, assim, cara, mais de uma vez? Discovery, primeira temporada de Discovery, que é a série que eu admitidamente não gosto, eu assisti cada episódio pelo menos 3 vezes. É, eu também, mesma coisa. Também. Inclusive esse eu assisti 3 vezes. Episódio ruim a gente assiste de novo, né? Cara, então, porra, três você tá apelando, né? Eu só assisti duas. Não, peraí, voltando pro Torelli aí que tava falando aí. Não, eu dizer o seguinte, cara, porque pelo menos eu assisti, eu maratonei cada uma das séries, né? Mas assim, a boa parte eu não lembro. O memorial virou minha memória já. Isso aí, é pra isso que serve mesmo, mas, certo? Mas geralmente quando a gente vai gravar alguma coisa, algum episódio bom, né? Eu assisto, reassisto, eu vou no memorial, eu leio, releio, vejo os bastidores, vejo quem dirigiu. Cara, quando descobri, eu tenho o mínimo interesse, cara. A única coisa que eu realmente lembro do episódio é a cena da Michael com a mãe dela, que você vê a diferença que é uma boa atriz, como a Sonia Son é, né? Uma puta atriz, cara, que entrega a cena bem, não chora por chorar, cara. Você vê que o choro dela tem peso, cara. Não é só o choro desesperado da Michael. Dá pra, o choro da Michael, é o mesmo. Se ela dá uma topada com o pé, aquele choro, se ela vai se despedir da mãe e não vê nunca mais, a mesma porra de choro, cara. Mas enfim, é isso. Me diz se forem falando aí, eu vou lembrando aqui de alguma coisa. Tá, eu, no meu caso, eu achei esse episódio um dos piores da série mesmo, cara, sinceramente, achei um dos piores. Não tô dizendo aqui, é o pior, mas, cara, assim, eu tive, esse episódio, ele serviu pra mim, pra eu olhar pra temporada de vez, assim, falar essa, pra mim, veja bem, opinião pessoal zona mesmo. Eu acho, a partir desse episódio eu vi, cara, essa temporada ela consegue ser inferior que a primeira. É o que eu tive a certeza ao terminar de assistir, sabe? Pela bagunça, falta de planejamento, drama forçado, o excesso de melodrama, atuações ruins da Michael, as ações insubordinadas dela, o jeito dela, o roteiro furado, a quantidade de furos nesse roteiro é inacreditável, os personagens que são inconsistentes... Assim, foi o roteiro, o planejamento do Anjo Vermelho, você vê que não teve, que é totalmente... não dá pra você acreditar, sabe? Achei tudo implausível e forçado, sabe? E diferente da maioria de vocês, pelo que eu entendi, no meu caso, eu não achei divertido de assistir. Por exemplo, o anterior, era bem ruim pra mim. Só que até que tinha várias cenas que eu achei divertidas, né? Até pelo trash, né? Até pelo lado tão ruim que fica engraçado. Esse não, cara. Esse pra mim foi somente uma tortura mesmo. Cara, que episódio difícil pra eu assistir, assim. Foi bem, bem trabalhoso ver de novo, que eu vi poucos minutos de começar e, no meu caso, eu tinha que, sabe, minha atenção ficou muito dispersa. Toda hora eu parava pra olhar no celular, sei lá, porque tava muito chato também. As cenas de melodrama exageradas e não merecidas, entende? E não bem construídas. Então, pra mim, esse episódio foi um desastre e praticamente uma história que eu não consigo acreditar no passo a passo dela. E não dá pra ver nenhum planejamento dessa série. Então, pra mim, é mais ou menos isso. Vamos lá, vamos partir agora pra análise mais detalhada. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Como é que começa esse troço? O flashback, né? Começa flashback. Com o flashbackzão lá, a gente vê a família da Maya com os cientistas, o pai e a mãe. Isso, e vale dizer, não sei se já pode comentar, pode? Eu gostei muito da cidade, que eles mostraram a cidade. Não sei se você viu como gravou, não pareceu algo Ventosa, alguma coisa assim? Essa cidade, não lembro pra vocês, alguma coisa assim? Ficou muito bem feito isso daí. Ficou legal, sim. Essa parte do efeito da cidade, assim, isso aí é verdade. Né? Mas você sabe que eu já tive uma... Cara, vai aparecer perseguição, eu sei... Quem já me tem como hater não vai mudar de opinião. Mas, cara, eu achei irritante até a Michael Criança, cara. Ai, cara, vocês gostaram dessa atriz, Michael Criança? Ah, cara, a menina só tá interpretando a Michael, cara. A interpretação dele é baseada no que a Soneca faz, tadinha. A Michael já é um estereótipo total, né, cara? Então, acho que tem a ver. Porque, na verdade, a Michael e a mãe dela são irritantes, tipo... Dá pra você ver que elas são chatas pra caralho. E tipo, a mãe puta egoísta lá. A filha vai ficar sozinha, morrer com os Klingons. Ah, vou lá pegar a roupa. Foda-se. Fica aí no armário. Caramba, cara. Eu vou ficar mula aqui. Eu não tinha pensado nisso. Obrigado. Piorou ainda mais. É isso aí. Caramba. Eu achei meio absurdo, né? Porque não tem um instinto materno nenhum, né? Normalmente, se a pessoa tem um instinto assim de salvar a outra, ela ia botar a Michael dentro da roupa e mandar ela embora. É a mesma coisa que o Jor-El colocasse, em vez do Clark, em vez do Kal-El, bota ele mesmo e foda-se, Kal-El. Fica aí. Problema assim. Mas assim, gente, o que eu achei dessa cena é que eles eram a típica família de Jornada nas Estrelas. De Jornada nas Estrelas mesmo, sabe? Os pais são cientistas, a criança é super dotada, ninguém tá, tipo, vendo TV e foda-se e tal. É sempre aquela coisa meio científica. Meu, o futuro é muito chato, né? Verdade. Então, mas assim, já começando a detonar o episódio, não faz o menor sentido, cara. Porque assim, eles estão lá na estação, lá, sei lá o que é aquilo lá. Eles estão lá no lugar. E aí, cara, a mãe da Michael pega a roupa e se manda, certo? Só que, meu, todas as referências que a gente tem até agora, os caras tinham câmeras e tal, e até num flashback de um diário de bordo lá da mãe da Michael, aparece as cenas em que os Klingons atacam e ela se manda com a roupa. Cara, ninguém foi procurar algum sinal de alguma coisa ali, investigar o que tinha acontecido naquele lugar, pegado imagem de segurança, ninguém mandou uma mensagem pedindo socorro, nada. Tipo, eles acharam só o corpo do pai da Michael e falaram: ah, a mãe da Michael deve estar lá com os Klingons e foda-se, entendeu? Oh, tipo, mas na primeira temporada não deu a entender que tinha acontecido umas coisas mais hardcore com a mãe da Michael. Assim. Não tinha um lance que esse pai ela tinha sido estuprada até pelos Klingons? Não tinha um lance assim? Então, tinha uma coisa que, assim, tinha aquela cena, acho que da Michael mesmo, criança, com umas terras na cara, em que o Sarek vai lá pegar ela. Falou, vem. Eu acho que isso é depois, não é? Isso daí é a explosão em Vulcano, quando eles tentam matar a Michael lá, os terroristas. Ah, é verdade, é dos terroristas, Mas vocês lembram, tipo, acho que é no final da primeira temporada, tem uma conversa, acho que da Michael com o Tyler, se não me engano, cara. que ela fala que os Klingons pegaram e, tipo, deu a entender que ela sofreu abuso, sei lá, dos Klingons, alguma coisa assim, cara. Não tinha um lance desse. Sim, foi uma coisa dessa que eu entendi, cara. Então, cara, aí de repente teve... Aí é que tá, eu também pensei, caramba, a Discovery, ela não fura o canon só da Original Timeline, né? Ela fura o dela também, né, cara? Ela não tá nem aí mesmo, parece. É, mas o que também me incomoda nesse episódio é falar assim, porra, quer dizer então que a mãe da Michael tava com o cristal do tempo do tamanho de uma bola de futebol americano e elas estavam sozinhas no planeta? Tipo, não tinha ninguém da Sessão 31 que tá aí tudo infiltrado em qualquer lugar pra proteger eles? Fazer segurança, né? Não tinha segurança. Não emitiu sinal nenhum de socorro, né? Tipo, não, tá chegando os Klingons aí, foda-se. Porque até agora o que eu tinha entendido... O Klingons é um puto incompetente, né? Mas ele é incompetente, a gente já não, mostrou. Não, Fernando, a questão é que quando ela foi falada que elas foram capturadas, era que o... eles estavam... Quem tá batendo o teclado aí? É, o teclado aí, ó, o teclado aí. Pô. Caralho, foi mal. Cuidado aí. Vamos lá. Cara nervoso, mano. É, tá falando com a mãe da Michael. Falando, ah, ó, tô falando mal de você. Cara, eu tô num mau humor aqui falando essa merda. Foi mal, cara. Tinha que responder e-mail de trabalho agora, desculpa aí. Não, fica tranquilo. O que eu ia dizer é o seguinte: falo que a mãe da Michael tava, tipo, ela não leva a Michael pra ver a estrela lá virando uma supernova. Aí dá a entender que nessa. Não dá a entender que quando eles levam ela aí que acontece o ataque dos Klingons. Aí de repente, eles estão na sala ali, né? Eles estão na casa dele construindo a roupa. Cara, se ela tá na casa dela construindo a roupa, então tem que ter um sistema de segurança da Sessão 31 em volta. Não, e tem uma outra coisa. No episódio anterior... Um projeto super importante, né? Peraí, deixa eu falar um negócio. Tem uma outra coisa. No episódio anterior, quando a Michael confronta o Leland, o Leland faz tipo a revelação, a sua mãe era mais do que uma... Não era botânica, era um outro negócio lá. Era engenheira, não sei o que. Porra, a Michael tá lá convivendo com os pais. Só se ela fosse débil mental e esqueceu tudo que eles estavam fazendo lá, né? Tipo, exato. Não faz o menor sentido. Ela sabia que os pais eram meio cientistas. Não faz sentido, porque nessa cena de início desse episódio mostra a mãe da Michael conversando com o pai do projeto. O pai era xenoantropologista, a mãe então, era... Sem contar que outra coisa também, se ela fosse uma criança tipo totalmente away, assim, tá cagando pra ciência e fica só vendo desenho, fica na internet, sei lá. Mas não, cara, ela só fica falando de supernova, tal, quer dizer, ela é totalmente interessada em ciência, ela seria curiosa. Ô, mãe, que é esse lance aí? Sei lá, né? Se ela tá falando de supernova, ela sabe que a mãe lida com ciência, caralho. Então, porra, exatamente. Não faz o menor sentido, velho. Os caras, num episódio, é aquele trabalho mal feito de escola, sabe? Você faz uma parte, eu faço a outra. Aí uma coisa que um disse, o outro não disse, velho. Então, não encaixa. Então, esse lance todo da família dela foi criada, tipo, do episódio anterior pra cá, sabe? É tudo assim o planejamento de Discovery. A cada dois episódios tem um, sabe? Aí vai mudando, alterando o passado dos personagens, cara. É um negócio muito louco. Por isso que não dá pra acreditar também, sabe? Eu acho muito absurdo, cara. Não ter consistência interna é foda, cara. Ah, mas muito provavelmente, tipo, claramente isso tudo não foi exatamente planejado, né? O negócio dos Klingons e da primeira temporada, eu acho que aquela guerra Klingon era pra ter durado muito mais, né? Eles meio que encerraram ela ali no final da primeira temporada de uma maneira... que até quem gosta de Discovery fala que foi uma maneira empurrada de fechar a guerra, certo? E aí você vê, eles estão meio que retconizando mesmo a toda essa parte e não vai encaixar perfeitamente, não tem como encaixar perfeitamente, porque se eles tivessem qualquer planejamento de ter feito esse negócio do Anjo Vermelho, eles iam ter dado dicas que o corpo da mãe sumiu e aí ela fala achando, mas não... Mas eu também me lembro da... de, tipo, ter tido um ataque Klingon, um massacre numa colônia, mas... Sei lá. Então, mas olha só, é outra coisa também, né? Tipo, a maneira como, que nem vocês estavam comentando, que ela pega o traje, parece que ela pegou qualquer roupa no armário, assim, sabe? É só um trajezinho, parece. Sendo que é uma puta de uma pesquisa, deve ser, porque, cara, esse traje, ele permite... Não é só a questão do cristal do tempo. Ele permite viajar, cara, grandes distâncias. Ele é mais do que uma nave estelar, cara. Sabe, que tecnologia é essa? Alegadamente 30 anos antes, mais ou menos, da série clássica, porque é 20 anos antes de Discovery, então vamos colocar mais ou menos isso. Que tecnologia é essa que a Sessão 31 tinha aí? Cara, que ultrapassa coisa de dobra. Cara, é mais fudido que a rede micelial, o negócio, que o Sport Drive, o negócio. sabe? E a porra de uma roupa, né, cara? De onde vem a energia pra movimentar essa merda, porra? Sabe, eles transformaram esse cristal do tempo numa... É, não, o cristal do tempo ele virou uma mágica, assim, absurda, cara. Não, mas você vai ver o que é o cristal do tempo, tem porra nenhuma a ver com isso, cara. Porque existe um bagulho chamado cristal do tempo, né? Eu falei no outro programa. Tem uma coisa que liga com outro episódio que tem que ser comentada, que tem a ver com o traje, que pra mim, na minha cabeça, é ultraje, na verdade, né? É ultraje. Porque, e ninguém se pergunta nisso nesse episódio, o Anjo Vermelho, que é a mulher lá, que é a mãe da Michael, salvou a Michael com um raiozinho lá. Que porra era aquele raiozinho, velho? Então quer dizer que o traje da época do século 23, ele cura as pessoas também? Ele é o quê? Um pai de santo também? Ele falou alguma coisa com Tachyons. Assim, eu até aceitaria que, como ela é uma viajante no tempo, ela teria viajado para uma época do futuro e, vamos dizer, que dado umas atualizadas no traje e tal, sei lá, o raio. Eu não consigo racionalizar a ideia dela conseguir ver a Michael se arrumando para a escola e ninguém vê o Anjo Vermelho do lado aparecendo. Porque Esse negócio dela ter observado. Eles não iam investigar esse negócio dos Tachyons, né? Porque, querendo ou não, é uma tecnologia pra reviver uma pessoa, velho. Tipo, não é uma coisa assim, ela jogou um chiclete lá e colou o corte da Michael. Não, cara, ela reviveu a pessoa. Tipo, isso deveria ter tido, pelo menos o pessoal médico deveria ter estudado essa porra, né? Não faz o menor sentido, eles cagam e andam pra isso. Só pra completar, eu cheguei a imaginar, vou falar duas coisas que vocês comentaram agora. Ela viaja no tempo, então ela pode ter conseguido outras tecnologias. Todo o diário de bordo dela mostra ela onde, tipo, num lugar destruído. E ela mesma falou, ela não consegue ficar mais de 5 minutos num ponto que a âncora puxa lá de volta. Então eu acho difícil ela ter conseguido roubar alguma coisa e atualizar daquela roupa. Então, mas só me diz uma coisa, cara. O maior furo, a filha dela passar pelas coisas, lembrando de novo, ela tá, tipo, ela viaja no tempo. Ela pode ter pegado tudo aquilo. Toda vez que ela volta pro lugar de origem dela, tipo assim, ela consegue atualizar o sistema dela, tipo, foi ver aí por imagens. Ela não precisa estar lá presente. Ela pode ter visto por imagem da formatura, por exemplo. Você entendeu? Eu acho que o traje roda no Windows. Isso dá pra relevar. Mas fala aí, Valdomiro. Não, eu ia falar que o principal furo todo, assim, cara, todo, que esse episódio desmorona se você tirar, sabe? Que nem uma peça que você tira, assim, desmorona o prédio inteiro, sei lá, cara. É o lance de que se ela pode fazer diversas incursões ao passado, coisa e tal... Por que a desgraçada não pegou e mandou já a informação certinha, já não apareceu pra alguém? Olha, esse é o perigo aqui, controle, tal, fechou? Ó, isso vai acontecer, beleza? Ó, ao invés de primeiro salvar a colônia, o lance lá do planeta do Saru, um monte de intervenções que pro plano maior não funcionam pra nada, não servem pra porra nenhuma. Entendeu? Se ela tinha essa informação pra passar do sinal. Mas ela falou que não sabia dos sinais, né? Não é dos sinais que eu tô falando. Não, deixa eu falar, eu entendi, Valdomiro, mas a questão é a seguinte, ela já pode ter feito isso, só que como ela viaja no tempo, tu tem que fazer, dá errado, ela já falou isso lá quando tava falando com o Pike, vocês pra mim são fantasmas, então assim, é aquilo que eu falo, essa própria fase dela se mostra, são diversas linhas temporais, inclusive o Discovery que a gente está assistindo é uma linha temporal que pode se apagar facilmente. Não, mas olha só, Thiago, o que ela tá tentando fazer nesse episódio? Não é, tipo, impedir que o controle tenha acesso... Ela ainda está tentando impedir. Isso que a gente viu hoje é uma das tentativas, você entendeu? É uma das tentativas dela salvar. Então, mas por que... Por que você deixar a Michael morrer, velho? Ela mesmo fala no episódio que ela viu a Michael morrer 200 vezes, ia ser 201. Aí a gente tem que pensar outro problema. Não, é isso. Isso vira um outro problema. Cara, mas ela não poderia justamente, tipo assim, se ela não pode. Se ela não pode fazer muita coisa, ela poderia pegar essa informação toda que ela tem pra passar e jogar dentro de algum computador assim da frota. Assim, pessoal, deixa lá, joga lá dentro. Alguém vai ver, vai achar, não sei o quê. Sabe, não tem uma maneira de passar a informação que ela precisa, aparecer pra alguém certo. e tal, que vai realmente... Chega na cara do presidente da federação 50 anos antes e fala, ó, oh, isso aqui, ó, esse problema aqui. Sei lá, alguém, cara, sério mesmo que precisa de todo esse plano elaborado que, no final das contas, pelo menos aqui, nessa linha temporal, a gente vê que não dá em nada? Eu não entendi isso, cara. Simplesmente eu não entendi isso. Tá, então é a Michael acordando, começa a chorar... Nada novo. Não, é porque, né, os caras foram da manhã. Cara, e eu contei aqui, é quase cinco, menos de 5 minutos de episódio, acho que é 3 e alguma coisa, sei lá. É, a Michael já volta, ela já volta, dá de cara com o Doutor Gostosão de uniforme, né, e eu me pergunto por que o Spock não está de uniforme, mas tudo bem, né, eu sou hater, né. Então, o Paulo vai te explicar por que que o Spock... A gente já teve essa briga, eu não concordo. Impressionante é que a Michael, ela ressuscita linda e maravilhosa, né, o negócio explodiu a cara dela. Ela tá, tipo, perfeição. Você ficou desacordada, mas você tá maquiada, tá bem, bem disposta, saudável. Ah, cara, se esse fosse um problema... Perto, nada, né? Que um feixe de táquions não resolva, né? Radiação, né? Nada melhor que uma radiação, né? Não, na verdade é o regenerador dermal, né? A tecnologia normalmente em Star Trek. Mas isso aí é século 24, né? Acho que no 23 não tinha, não, né? Regenerador dermal tinha no século 23? Eu não lembro do McCoy usar um regenerador dérmico, não. É, então, acho estranho. Mas... Nem nos filmes eu lembro dele ter isso. É, então... Próxima cena, acho que uma das mais polêmicas do episódio, porque implica em coisa séria se for canon mesmo, né? Mas a gente também tá... deixa eu só fazer uma observação, que é nessa cena aí que começa as abobrinhadas de biologia, né? Que o cara, no anterior, ele não tinha falado que a... que é? A assinatura bioneural? Bioneural era idêntica da Michael, e aí agora fala que é a mãe. Velho, como é que a assinatura bioneural é a mesma, sendo que é a filha? O outro fala assim, ah não, tem uma discrepância de DNA entre a mãe e filha. Tem 50% de discrepância, meu filho. Cara, teria que ser gêmeo univitelino pra ser igual, né? É. Assim, eu perguntei pro Luiz Navarro, porque ele é biólogo, que eu tava com ele ontem. Ah, nasceu a filha dele, aí parabéns pro Luiz, né, a segunda filha. Nossa, e eu tava com ele, propaganda até na nova frota, é foda, né, mano? Porque que eu encontrei com ele. Aí, basicamente, eu perguntei, essa história de DNA mitocondrial da mãe é séria? Aí ele falou, se for o DNA mitocondrial da mãe, sim, é praticamente idêntico, ele falou. Mas só o DNA que você encontra dentro da mitocôndria da mãe, mas nenhum outro DNA. Foi isso que ele falou pra mim. Bom, então bate aí o negócio, como é que é? Não, a questão... Não, é que assim, o doutor jogou a ideia do DNA mitocondrial. E realmente, o DNA mitocondrial, em geral... Ele é igual o da mãe. Nosso DNA mitocondrial é igual ao DNA mitocondrial das nossas mães. E nós, em geral, não passamos o nosso DNA mitocondrial para os filhos. Né? Porque durante a fecundação, normalmente isso não acontece. Tem casos que acontecem, mas não é o comum. Mas ele falou de assinatura bioneural. Não, sim, eu concordo com o que o Ricardo tá falando. No outro episódio, eles tinham falado que o match era assinatura bioneural. E agora eles vieram com a história da explicação do DNA mitocondrial, que é pra encaixar, mas ninguém tinha falado que tinha DNA mitocondrial na merda do traje. Isso aí foi o tipo de coisa que eu... isso pra acertar, né? Eu lembro que eu levantei isso aí até, a gente falou um pouco sobre isso no outro episódio. Então... eles deram uma informação, sei lá, incompleta ou realmente mudaram a informação aqui? Mudaram mesmo? Mudaram. Pra mim mudou. Mudou, cara. Mudou. Errou. Porque assinatura bioneural, levando em conta... Eles mudaram pra corrigir o erro deles mesmos, você entendeu? Sim. O próprio erro de roteiro, por isso ele foi mudado. Ou o doutor fez um curso pela revista de doutor, a gente não sabe, a gente não viu o curso dele. Vai que ele fez isso via internet. Ele fez ENAD, né, velho? Lembrando que é uma nave de ciência sempre, né? Lembrando sempre. O doutor já faltou em duas aulas importantes, uma de assinatura bioneural e a outra é a diferença de Klingons e humanos. São duas aulas. Nossa, cara, esse aí é competente mesmo, cara, esse aí... E tá de uniforme. Ah, sim, importante é isso. mas vamos prosseguindo aí pra cena que eu ia falar, que era uma cena que é polêmica, né, cara? A gente já vai ter aí... Ah, cara, olha... Bom, vamos ver as implicações disso. Quer dizer, o Leland, cego, começa a conversar com aqueles hologramas que é o controle que tá ali gerando, certo? Então, o controle, mais uma vez, ele tá atrás do da esfera. Porque com isso... Sim. Ele vai, é justamente aquilo que a mãe da Michael quer impedir e tal, porque é isso que vai dar merda toda no futuro e tudo mais. E aí eu queria a opinião de vocês já sobre o que a gente vai ver como conclusão dessa cena, cara, que eu achei um pouco demais, pra não dizer que não gostei, não gostei. Cara. Então, eu já vou lançar o erro aqui que eu falei pra você, que eu acho que já é um erro de roteiro, de série, de planejamento. Perguntar pra vocês... Isso que foi apresentado do controle é uma inteligência já independente ou é uma inteligência que precisa, que, com consciência, na verdade, ou ela precisa pegar toda a informação da esfera para conseguir alcançar essa inteligência, essa consciência? Não, parece que ela já tem livre-arbítrio aí, né? É. Thiago, que assim, tanto ela tem livre-arbítrio já, que ela que atrai a Arya, tenta atrair a Discovery, porque a Arya ela tá se comunicando, não é isso? Acho que era isso, né? Ela estava se comunicando com o controle, tentando levar a informação, os dados da esfera para a base da seção 31, onde tinha o controle, para se juntar para dar merda toda. Era isso, não era? Exato. Então você está querendo me dizer que é uma inteligência que já tem quase todo o conhecimento do universo, ou pelo menos de todo o espaço que ali a federação manda, para aquele que é mais conhecimento, se ele já tem um conhecimento foda e já é independente, já tem nível aberto, já consegue foder tudo. É igual ao espantalho do Mágico de Oz, cara. Na verdade, ele tinha cérebro o tempo todo e não sabia. Vai ver que... descobri com o tempo, isso vai ser o final da temporada. Nossa, mais uma ligação com o Mágico de Oz, já não é a primeira. É isso que eu quero. Mas ok, de nível de Mágico de Oz, você tá querendo dizer então que uma inteligência que é capaz de fazer tudo isso não consegue se libertar, fugir, fazer o que quer? Ela mesmo nessa cena, ela já fala que ela pode mandar nas 7 mil naves da Federação sem ninguém saber. Então, assim, cadê a lógica desse roteiro, dessa consciência, criar consciência se ela já tem? E ela já pode mandar. É, isso aí não faz menor sentido que vocês falaram, mas tem uma coisa que me chama atenção nessa cena, que é o fato de talvez consertar a parada dos hologramas em comunicação versus tela. Se vocês lembrarem, em alguns episódios atrás, acho que no episódio lá da Patar, eles identificam pela tela, com o olho mágico lá do Saru, que na verdade não é a verdadeira Patar, né? Que é um holograma e tudo mais. Eu tenho um comentário sobre isso aí também. E nesse momento a gente vê que o controle controla esses hologramas, né? Mas aí ele fala mais pra frente no episódio que ele não consegue fazer direito formas humanas e tal. Então por isso ele tem que fazer isso aí que ele tá fazendo. Então eu acho que talvez isso vai explicar o fato da Frota Estelar usar a comunicação por tela e não por holograma, né? Por causa dessa merda toda aí. Você acha que eles estavam dando explicação pra isso? Ah, eu não sei, porque não faz sentido, cara. Só não faz sentido mesmo, essa é a realidade. Eles falarem que o Saru na tela viu aquilo, mas no holograma não viu, entendeu? Não, mas olha só, Paulo, o problema é que assim, quando o Saru olha lá com o olhinho mágico dele... É aí que fica claro, é do futuro. Mas, na verdade, essa porra foi feita no passado, esse traje, cara. Então, não era do futuro, entendeu? Então, mas não é o traje que eu... Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando o Saru identifica que a Patar não é... Não, mas eu tô voltando coisas atrás da temporada, assim, entendeu? O traje é um desastre, cara. Eu já falei que é um traje, cara. Gente, o Saru... Ele estudou línguas, não tecnologia, tadinho. Errou, tá? Cara, mas você entende, cara? Eles tinham dito lá atrás, isso era o que confirmava. Não, é do futuro, porque o olho mágico... A gente tem que aceitar o olho mágico. Aí falar, beleza, aceito o olho mágico. Só que aí chega aqui, né? Não era do presente, né? Aliás, não era do futuro. Era lá do passado, 20 anos antes do Discovery que foi feito. Não, então, e sem contar que tinha toda uma aura em volta da roupa, né? E aí quando o anjo tá lá preso com a Michael, já não tem aura nenhuma. A mulherzinha lá. Gente, isso sem graça vocês não aprenderam nada com o Rian Johnson? Isso se chama subverter expectativa. É isso aí, cara. O famoso dar o dedo do meio pra fanbase. Então, eu comentei isso com vocês, porque nessa cena ele fala, ó, quando eu eliminei Almirante Patar, foi mais fácil fingir ser um vulcano. Então eu acho que ele tá fazendo esse link aí justamente pra explicar isso, por mais mirabolante que seja, entendeu? Ai, mas cara, eu não sei, porque ele tem uma conversa... A gente não, vai ter um sério problema que se... Ah, então não vamos mais ter hologramas por causa do controle, fodeu, porque... Não, comunicação por holograma. Então, mas comunicação por holograma, porque teoricamente não seria seguro, entendeu? Não vamos ter hologramas, não teremos comunicação da Frota Estelar por holograma, porque se a gente for olhar, até a nova geração é tela, cara. Mas ó, sim, cara, não tem. O que eu queria apontar aí também, cara, já pulando um pouco, a Michael vendo os vídeos com a mãe, é que eu pensei, caramba, no final das contas, por que que os caras... Eu tava esperando que esse Anjo Vermelho, sabe, fosse pelo menos uma entidade mesmo, cósmica, alguma coisa grandiosa, já que os caras querem ser grandiosos. Aí ficou um negócio tão assim, tipo, mãe da Michael numa roupinha do Tony Stark, entendeu? E misturado com a Vespa, tá ligado? É, ficou tão assim, pequeno, cara. Por que não era... Que é mais a Vespa. É, então, por que não fez mesmo uma entidade fudida aí, tipo um deus, entendeu? Tipo um Q, uma parada fudida, entendeu? Porque eles não têm planejamento, Valdomiro. Essa que é a questão, a série não tem planejamento. É só e isso. E tudo gira em torno da Michael, cara. A divindade deles. É a nossa. Ela é de uma igreja aí que eu conheço. É, eu ouvi falar dessa igreja aí, cara. Mas pelo amor de Deus, eu não queria que fosse uma divindade, pai. Aí eles iam misturar uma coisa. Não, veja bem, eu não tô dizendo. A palavra que eu usei é. Falar uma entidade. Entidade, uma. Entidade. Sabe, uma algo cósmico, alguma coisa. Sabe, que nem na série clássica. Eu queria saber o quê? Na série clássica a gente tinha muito daqueles alienígenas não corpóreos, entende? Sabe essas coisas? É isso que era interessante colocar com efeitos especiais de hoje em dia, com essa tecnologia toda aí que os caras querem esbanjar. Fizesse um alienígena não corpóreo, alguma coisa foda com poderes. Ah, legal, você queria algo do quê, não? Ah, você queria algo do Canyon Discovery. Ah, tá, beleza. Não tô nem falando de coisas que já apareceram, cara. Tô falando apenas de coisas criativas que eles poderiam trazer. Só que, mais uma vez, né, Discovery tem problemas de criatividade sérios e preferem, conforme vocês mesmos falaram, a gente fala sempre, girar em torno da Michael. Então coloca que a mãe dela tá numa roupinha, entendeu? É muito pequeno isso, cara. Acho muito, sabe? É pouco criativo. Esse é o problema. É pouco criativo, eu acho. Mas você preferia que fosse a Michael dentro da roupa? Cara, nesse ponto, ia melhorar ou piorar no quê, cara? Não sei, sabe? Eu acho que seria mais interessante se fosse a Michael. Eu acho que seria melhor. Porque a mãe da Michael é tipo, velho, é a piração da piração. É que nem você imaginar que daqui a, sei lá, 10 anos eles vão descobrir que a avó da Michael deu pro Lorca. E aí teve uma encarnação do filho. Tipo, vira um negócio sem sentido, entendeu? Essa mãe da Michael, ela veio do nada. Eu prefiro a Michael. No futuro, os motores das naves serão movidos a Michael. E eles estão criando a Burnham Timeline, né? Porque o universo já existiu. Cena da ponte. Sei lá. Não. Cena muito importante. Muito importante mesmo a ser discutida. Quando um holograma vira pro cara e fala que resistir é inútil. Não, ele fala esforço é... Como é? Pointless, né? Pointless é sem propósito, sei lá. Ou seja, eles criaram um análogo ao resistir é inútil, né? Tá na cara que eles estão dando a entender, são os Borgs ou... O que pra mim seria muito idiota é chamar disso como se fosse a origem dos Borgs ou algo do tipo, cara. O nego tá forçando um Exterminador do Futuro aí, né? Mas vocês querem entrar nessa discussão se é a origem dos Borgs ou não? Vamos agora. Pra eu colocar alguns fatinhos. Primeira coisa, em vários episódios de Voyager foi estabelecido que os Borgs já existiam no ano de 1400. É, mas eu vou dar o episódio exato. Onde eu lembro, porque eu fiz um podcast sobre ele, eu e o Ricardo, anos atrás. Aquele episódio Dragon's Teeth, sexta temporada, os Vlad War. Certo? Os Vlad War, então eles falam lá, tem uma cena em que há uma discussão, fica claro que os Borgs já existiam já centenas e centenas de anos antes, mais ou menos 1300, 1400 da história da Terra. entendeu? Continuando, no filme O Primeiro Contato, os Borgs roubam o defletor da Enterprise E pra mandar uma mensagem pros Borgs do século de 2063 pra chamar reforços. Exato. E de novo, em Enterprise, os Borgs tentam chamar reforços dos Borgs, e aí já é 2152, no episódio... Regeneration. Então, os Borgs existem, foram criados muitos antes do século 23. Aí você vai falar, mas o traje viaja no tempo. Então, independente do traje viajar no tempo e não, tanto o Capitão Picard quanto a 7 de 9, que foram assimilados e desassimilados, tiveram contato com todo o conhecimento Borg. E aí, então, quer dizer, você que estaria querendo dizer para mim que eles não iam descobrir que a Frota Estelar, na verdade, criou os Borgs? Aí você vai falar, não, mas a Rainha Borg pode ter guardado essa informação. Se a Rainha Borg sabia que a Federação ia criar a Frota Estelar ia criar o controle... Por que que ela tentou assimilar a Terra do passado que impediria a criação dos Borgs no século 23? Exato. E só lembrando que não é só a 7 de 9 e o Picard, não. A Janeway, a Belana Torres, o Tuvok também foram assimilados. Sim, foram assimilados e tiveram conhecimento. E se a gente quiser piorar ainda mais isso, os Borgs só tomaram conhecimento da existência dos humanos, certo? No episódio Kill Who, porque no episódio Zona Neutra, o último episódio da primeira temporada, eles vieram pra cá e declararam que não era interessante. Aí na segunda temporada, no episódio Kill Who, que quando eles vêm a Enterprise de lá, a Gaina falou, agora que eles sabem que vocês têm essa capacidade, eles vão virar os olhos pra você. Se eles foram criados pela Frota Estelar, eles já sabiam a capacidade da frota. Logo, não existiria esse negócio de agora eles sabem. Eles sempre souberam. Não, sem contar... Quer dizer, você falar que o controle é os Borgs, você implode a história. Não é que você... É implode. Fernando, tem mais aí também. Tem um episódio da Voyager, que é a 7 de 9, ela fala claramente que o lance do Zefram Cochrane, quando os Borgs vieram em 2063, causou aquele lance um paradoxo, aquela coisa de predestination, né? Paradoxo de predestinação. Uhum. Né? Quer dizer que os Borgs, na verdade, ficaram conhecendo sobre a humanidade justamente porque eles voltaram, entendeu? Então é o que ela fala, é o que a gente chama de paradoxo de predestinação, tal, não sei o quê. Então, de fato, de qualquer maneira, por mais que se a gente fosse pegar uma linha reta, começando a partir da nova geração, é ali no Kill Who, mas na verdade acaba voltando e sendo anterior ainda, muito antes ainda do que no século 24. Então, de qualquer maneira, é impossível essa... Ainda tem uma coisa que mata qualquer lógica. Os Borgs designam essas raças por números, não pros nomes, certo? Sim. Certo? Tanto que temos a espécie 84. Os humanos, qual seria o número da raça humana? Um, né? Seria um, né? Exato. A gente não é a um, a gente é a mil e tanto. Por quê? Porque é a ordem que eles tomaram conhecimento. Então esquece, não, se eles forçarem ser os Borgs, eles vão estar provando que eles não ligam pro cano. Então, tá? É por isso. Não, gente, isso não é aberto à interpretação. A gente acabou de dar fatos, gente, fatos. É por isso que, assim, se a pessoa tem assim, acho legal que essa seja a origem. Pra pessoa achar legal que essa seja a origem, ela tem que ser assim, olha. Não me importo com nada que foi estabelecido e pra mim é parte do zero a partir daqui. Aí eu posso até pensar, beleza, é a opinião da pessoa, ela não tá nem aí pro cano e daí ela acha que pode ser reescrito, ok. Nesse aspecto, é uma opinião válida. Agora, se você acha que é legal, mas você não conhece e ao mesmo tempo acha que isso é cano, aí é uma contradição enorme, assim, porque não tem como encaixar conforme a gente tá, né? O Fernando acabou lembrando de um monte de coisas aí. Então... não faz sentido se for tentar encaixar de verdade. A única justificativa seria, mais uma vez, a série tá parecendo que tá fazendo isso, assumindo que já tá rebootado faz tempo e que não faz parte da timeline original mesmo. Não, se for um reboot e outro universo, tudo que eu falei é bosta. E isso que você falou é verdade, a pessoa pode não estar ligando para esses encaixes e simplesmente achar divertido. Agora, se você não liga pro encaixe, o que te importa se é um Borg ou não. É. Se você não liga pra história da frota, da Federação de Negócios, pra você ser Borg ou não ser, não muda nada. Não, depende, tá, Fernando. Agora... Vamos supor, se você tá assistindo, tipo assim, você tem... vou dar um exemplo, tá? Você tem o Planeta dos Macacos desde 2011, a nova trilogia. Ela pega elementos da cinesérie original e retrabalha eles. Isso sim, um verdadeiro reboot mesmo. Né? Aí você fala, eu gostei muito desse Caesar. Ah, mas eu não me importo com o anterior. Mas eu gostei desse, então. Acho legal a referência. Vamos supor, a pessoa pode pensar, acho legal a referência. Entendeu? Da mesma maneira que ela pode pensar, acho legal que sejam os Borgs, porque os Borgs são cool. Não me importo com aquela timeline, mas acho eles cool. A pessoa pode pensar isso. Agora, o que eu acho... Que aí seria, que é realmente uma contradição, essa pessoa achar que isso é canon, sabe, que encaixa com o canon, e que também é legal que seja a origem dos Borgs essa daqui, porque daí mostra claramente que a pessoa não conhece o canon, na verdade, entendeu? Porque mas não... tem uma terceira opção, Valdomiro. Às vezes a pessoa nem chegou a assistir Voyager e tá falando. Porque muita coisa, okay. E isso okay. É importante... Agora... Não, rapidamente, isso é importante ressaltar, é que muita coisa, mas muita coisa e realmente legal foi estabelecida para os Borgs na série Voyager, a partir da quarta temporada principalmente. E no final da terceira tem algumas coisas já, mas a partir da quarta coisa você vai evoluindo os conceitos relativos aos Borgs, né? Então, para você conhecer, manjar de Borgs, você tem que ter visto Voyager inteira sim, né? Então, muita coisa que a gente tem falado aqui tá ligada a isso. Mas então, Thiago, você ia falar aí? Então vamos lá. Já que vocês falaram pra caralho, agora eu vou falar pra caralho também. Caralho. Então vamos lá. A questão é o seguinte. Concordo com tudo que vocês falaram. Só que tem alguns parâmetros. Saiu uma reportagem há um tempo atrás, a gente já fez vídeo, já foi comentado, que os episódios mais assistidos da Netflix eram os episódios com os Borgs. Né? A gente já viu isso. Eu pensei nisso. Um tempo passou, lembra que um produtor de diretor de maquiagem, a gente discutiu isso, ele virou e falou, nós vamos brincar com várias raças, seria muito legal brincar com Borgs. Os Borgs. Olha que legal, né? Aí nós chegamos no momento onde o cara fala uma frase muito parecida, no dublado o cara fala resistir é inútil, tá? No dublado fala resistir é inútil. Para injetar um líquido em uma pessoa, a gente usa normalmente um único tubo, correto? Nessa cena específica, e a câmera faz questão de entrar dentro de um dos dois tubos que foram introduzidos e mostrar algo que é parecido com nanossondas, qual que é a cor principal de Discovery? Azul. Que cor é a porra das nanossondas? Normalmente são esverdeados, né? Tudo relativo a Borgs normalmente não, é esverdeado. Não, exato. A cor dessas sondas é verde. Então, assim, você pode ter certeza, eu acho... Não acho, não. Eu tenho certeza. Isso é, sim, Borg. Eu posso estar errado, mas isso é Borg. Tudo tá levando aquilo que é Borg. E, como a própria mãe da Michael disse, não existe, as linhas temporais não existem mais pra ela. Tipo, então, isso pra mim pode ser levado a um reboot, você entendeu? E como nunca... Eu sei que vocês falaram aí, tudo bonitinho, de Borg, eles vão falar que pelo um leve vácuo de como nunca foi contado o surgimento dos Borgs, exato, eles vão aproveitar esse momento pra falar qual foi o surgimento dos Borgs. E falar que isso é Borg... Pra eles é Borg, é isso que eu quero te dizer. Não interessa se a gente tá, se comprovadamente no canon, não é. Isso nunca teve de Klingon desse jeito no canon, então por que vai se preocupar agora com Borg? Eu sei disso, e pra mim é ponto pacífico, porque a gente já tá mais do que provado aí há duas temporadas, já quase acabando essa, que não há essa preocupação com canon de forma nenhuma, é muito rasteiro isso. Mas o que é importante salientar aqui, e acho que pra isso que acaba servindo mais esse podcast, é apontar, isso aqui não é isso que foi estabelecido, entende? É só pra aquela coisa, estamos atentos aí ao canon, estamos atentos à parada, entende? E só pra finalizar, é engraçado que a cena, não sei se é, mas o olho que vai explodir do Lilith é o olho direito, é o olho esquerdo dele, que é o olho que os Borgs sempre cobrem, e mostra a mão direita, que é a mão que também que mais ou menos quer dar 7 de 9. Então, assim, eu acho que eles estão brincando bastante com o negócio de ser Borg mesmo, cagando na nossa cabeça mesmo. O que eu acho mais pobre, assim, se for pra não considerar cano e tal, é uma coisa, né? Não tem como mesmo, é difícil. Mas o que eu acho mais pobre aí, cara, é porque os Borgs, eles sempre foram essa coisa do, sabe, é quadrante delta, é longe pra cacete, sabe? É do outro lado da galáxia e não sei o quê. Você ligar tudo isso à Terra, sabe, já diminui tanto, sabe? Já é tudo muito aqui, a origem dos Borgs tá ligada aos humanos, sabe? Tá tudo muito assim, entende? Se for pra ser isso aí. É, pra mim fica menos alien, menos interessante mesmo. Não, não é que nem você reimaginar alguma coisa, mas fazer mais criativo, mais legal. É simplesmente tornar menos interessante, menos legal, menos alien, tudo mais mundano, cara. Então, pra mim... É que o universo fica pequeno, né? Aproveitando que você falou de Alien, eles estão tentando fazer uma coisa que pode dar errado, que é tentar explicar a história do grande vilão. Toda vez que explica a história de um vilão misterioso, dá uma merda, né? Isso é uma merda, cara. O Tolkien falava muito disso, sobre você não ir até a montanha. Talvez você chegasse lá na montanha e você olhava de longe, não tinha porra nenhuma pra tu ver. Eles cagarem isso com os Borgs vai ser uma cagada total, cara. Eu sempre imaginei que a espécie zero dos Borgs fosse uma coisa completamente diferente, distante de qualquer coisa relacionada à Terra. Eles inclusive eles não têm nenhum traço humano, não há nada na filosofia Borg que você identifique como humano, porra. Se a gente for menos foi o que o Pio falou no primeiro episódio, que era humanoide, não era um humano. Por mais que uma coisa que é importante salientar aqui também é que os Borgs sofreram diversos retcons no decorrer do seu desenvolvimento na franquia. Tem umas coisas de total contradição. É, Rainha Borg não se encaixa, como a gente vê, os Borgs do Q'Hu. Tá, isso daí a gente já discutiu. Próprio Data meio falou isso pra Rainha Borg e falou isso na cara dela. É, mas a questão é que realmente tem várias coisas ali que não se encaixam. Por exemplo, você assiste o Q'Hu e aí você assiste Best of Both Worlds, cara, eles não tinham interesse em... Lembra que o Q'Hu fala? Ele só tem interesse na sua tecnologia, vocês não significam nada pra eles. Aí, de repente, os Borgs pegam aquela colônia inteira lá e levam embora. Quer dizer, já é meio contraditório com um episódio anterior, entendeu? Então, sempre houve isso. É, eu só queria deixar apontado aqui, como um jabá, que há uns anos atrás, o Torelli tava também, a gente fez um intercom sobre os Borgs, a gente pegou um aspecto dos Borgs e analisou e acabou falando sobre um monte de episódios e até sobre algumas contradições. Eu vou deixar o link no post do podcast, então a gente não vai discutir Borgs aqui, vamos dizer, né? Porque senão é... Mas a questão é que é importante falar sobre o quanto que isso não se encaixa, cara. Não se encaixa e é uma forçação muito grande. It's a fake. Continuando aí. Ah, é bom, outra coisa. O Paulo caiu mesmo, deu problema na internet dele. Eu falei com ele aqui, então vamos continuar sem ele. E é isso. Um a menos, né? Caiu aí. Um que caiu. É, controle já bateu um dos nove. Isso, é isso aí, cara. Mas é... Um hater a menos, né? Vamos dizer. Basicamente. É, a cena na ponte, cara, que tá o pai que lá conversando com o Saru sobre o lance de que... Dando a informação de que a mãe da Michael tem alguma coisa puxando ela lá do futuro, né? Ela não... Então vai vir toda essa ideia de segurá-la aí, segurar o traje. E daí a Tilly interrompe pra ser chata e falar da terceira lei da física, que ela é a favorita dela. Sei lá, aquelas besteiras de sempre da Tilly falando. Continua a mesma coisa. Ah, legal que ela tomou um... Não, ela tomou um cortezinho aí, né? É, tomou um cortezinho, mas é a mesma coisa sempre, né, cara? Ela chega, interrompe, fala, ela diz a fala dela desinteressante do dia. Nossa, cara, e esse pai que de sempre... A gente já comentou tanto disso que eu já nem tenho mais vontade de falar. Mas eu até achei interessante do Sarah e do Pike simplesmente ignorar, porque quando a pessoa passa de um certo limite, você ignora, você não coisa. Então, né, cara, mas pra que botar esse tipo de piada ainda? Quem tá achando engraçado isso? É que eu queria saber, quem ainda tá achando engraçado essa Tilly, né? Tinha alguém achando, né? Ah, eu tenho certeza que tem, porque sempre tem alguém achando engraçado. Não, o problema dessa cena é que a Tilly, as pessoas que gostam, tem gente que gosta e gente que não gosta. Essa cena tá repetitiva, que nem você falou, tipo, dá um chega pra lá na Tilly. Quem gosta da Tilly já tá de saco cheio dessa cena. Porque a menina, cara, vai falar alguma coisa, corta a menina logo na cara. Eu não gosto dela, eu acho engraçada, mas eu sei que já passou do limite a piada. A piada já é a mesma com cinco episódios seguidos. Sim, exato. Se você faz uma vez, ok. Depois você começa a repetir, cara, só fica irritante, né? Atrapalha, não serve pra nada. É tu fazer o Shut Up Wesley toda hora, né? É. Isso. Exato, exatamente. Tá, mais alguma coisa aqui ou a gente já pula pra próxima aí? Você falou, faltou só falar da Michael, que ela pega o tab lá e o tablet lá e vê que tem 800 diários de bordo da mãe dela lá, diários pessoais, né? E o primeiro que ela vê é justamente a parte que ela pega a roupa e volta mil anos no passado. Não, no futuro, né? Ela vai voltar no passado, mas vai parar no futuro, se bem mesmo. Eu não errei, desculpa, falei errado. Isso aí, não, já o Fernando corrigiu aí. É, isso não, aí... Não, tudo, não, o que eu quero te dizer é o seguinte, que ela pega a roupa por um tempo, que é um tempo muito próximo do Calypso. É, isso que, futuro, eu, isso que eu ia comentar. Ela, então, o Calypso tá cada dia, cada episódio que passa, se torna mais, tá muito mais próximo de um episódio, né? Ah, a Jojo percebeu logo na cara que ele não era o que o Lilith já mudou, né? Já vem a pulga atrás da orelha da Imperatriz do que era, né? Ela já percebeu. Eu achei isso, eu gostei dessa parte da Jojo com ele. Oh, uma coisa que numa das cenas aí, que é a das gravações, você vê que a mãe da Michael, ela colocou como uma base de operações dela a Terra Lysion, não foi o que deu pra entender? Foi, ela falou isso mesmo. Então o que dá pra entender é que ela pegou aquela galera lá que não ia fazer falta pra criar um lugar pra ela no futuro, né? E pelo jeito procurar companhia, certo, né? É. Fazer companhia não ela. Companhia. Ela, o que, que ela fez? Ela mudou a linha temporal pra tentar que aquela galera da Terra Liso tenha tecnologia pra quando ela tá lá, ter uma civilização pra ela poder usar a tecnologia pra trabalhar. Você entendeu? Porque como o controle destruiu tudo, ela precisa de uma civilização que contenha esteja longe o suficiente para o controle não destruir. E quando ela chega lá no 800 anos no futuro, tem uma civilização totalmente já evoluída, entendeu? É isso. Mas, só que não deu certo, porque o controle continua destruindo mas tudo. Mas por que Terra Lysion e não qualquer outra? Por que ela precisou dessa galera? Porque, não, porque ela pegou uma galera que estava destinada a morrer. Exato, ela pegou uma galera que estava destinada a morrer, colocou no planeta que é onde a âncora está fixada para ela. Por que ela colocou aquela galera, tipo, 1000 anos no passado? Para essa civilização evoluir a tecnologia, para quando ela estiver lá, ela consiga usar aquela tecnologia daquele povo pra consertar o traje dela, entendeu? Entendi, mas então, por que que... Não, mas por que não qualquer outro planetinha no quadrante... Tanto que esse Terra Lysion é quadrante beta que ela deixa a galera lá, né? Porque tá longe do controle. Controle que ela saiba, o controle que surgiu no espaço da Federação. Tá, então ela tentou ir no lugar mais longe possível. Tá, agora me explica uma coisa que eu pensei aqui agora. Não tinha pensado, mas tá me parecendo um furo. Como que você resgata essa galera com aquele traje lá? Como é que você faz? Como é que é? Aquilo lá também tem teletransporte. Como é que faz isso, entendeu? Eu não entendi isso. Você cara. Agarra a pessoa e leva junto. Não, é sério. Você abraça a igreja e leva junto. Então, tá vendo? Eu queria entender. Ela não explicou pra vocês, mas eu vou explicar. Porque eu não preciso explicar isso em tela. Eu sou fã de Discovery. Eu consigo compreender perfeitamente essa cena. Ela criou um campo, assim, em volta dela. Um campo que tinha em torno de 30 metros, onde de temporal. Porque ela tem um cristal mágico, Valdomiro. Esse cristal, não, ele faz o que ela quiser. Não, então, mas ele é temporal. Mas ele também é raio trator, então, é isso? É isso que você tá me dizendo? Não, ela expandiu o raio trator. Ela expandiu, cara, o raio. Então Valdomiro, eu tô te zoando, Valdomiro. Não, eu sei. Ela não comprou. Só isso, gente. O que ela fez na igreja é tranquilo. O que ela fez no planeta do Saru é muito mais foda do que ela fez na igreja. É porque lembra no planeta do Saru, cara, que os baús, eles estavam começando a ativar umas armas lá e ela desativa todas elas, não é? Lembra disso? Sim, ela desativa tudo. Aquele traje dela, gente... É muito foda, não é pouco foda. Então, é por isso que dá na cara que naqueles episódios que a gente tá comentando, não tinha nada de mãe de Michael, não, cara. Se pá, era mesmo uma entidade, alguma coisa aí, cara. Porque é muito poder e, pelo que mostra aí, é só um traje tipo o Tony Stark. Tudo bem, só, né? É mó foda o traje do Tony Stark. Mas eu tô dizendo o seguinte, não pra esses tipos de atos, entende? É demais, cara. É muito, sabe? Então, gente, é que assim, pra mim, eu acho que a explicação que eu dei no começo é a única que faria sentido. Ela, nas viagens do tempo dela, aprimorou o negócio com tecnologia do futuro. Não tem outra explicação. Me dá uma explicação racional pra isso tudo que ela faz. Eu não sei se ela aprimorou no futuro, que a própria Jojo mais pra frente fica querendo o traje, porque a Jojo sabe dos esquemas do traje, você entendeu? Mas olha só, que é outro questionamento. Se ela tem vai, tanto... Tanta, se esse traje é tão foda, tudo bem, vamos assumir isso daí. Então, olha só, a informação da esfera, ela tava presa na Discovery, nos computadores da Discovery. Então por que que ela pegou e não destruiu a Discovery? Aí destruía as informações, e aí o controle não ia ter acesso. Mas quem sabe o que ela vai fazer na próxima alteração do tempo, pode ser isso, é. É, só se for. Não, na verdade tem um furo do roteiro que o Valdomiro pegou. A mãe da Michael disse que ela não conseguiu destruir a esfera, porque a esfera não era muito poderosa. Sim. Mas a partir do momento que o conteúdo está dentro de uma nave, que se você jogar no sol, vira pó, então era só você ter jogado numa qualquer nave da Federação, não precisa estar sua filha lá, você pega, já que você é tão poderosa assim, você joga essa nave no sol, pronto, acabou. Ai, cara, que clusterfuck que é essa série. Ah, não, é, mas, é, mas essa foi. Ela deve ter feito isso na linha paralela 10 ao quadrado. Deve ter sido nessa não, mas assim, tempo. O negócio de Terra Liso, apesar da teoria do Thiago, porque o que eu entendi de Terra Liso, ela foi uma experiência dela de como se você pode mudar o tempo, de alteração no tempo. Eu meio que entendi isso, né, que ela fez com Terra Liso, né? Foi só para uma experiência, se dava certo ou não. Só que ela mesmo disse que ela não tem tecnologia no futuro, mas ela precisava, ela foi a experiência dela. Eu vou tentar alterar essa linha para ver se essa galera no futuro se desenvolve. Só que a gente viu no próprio episódio, que foi o segundo episódio, o pai que foi tão filha da puta, que preferiu deixar a galera morrer, você entendeu? Sem tecnologia alguma, sim. Não, o pai que deixou o cara lá com uma célula de energia, lá o que que era? Plasma? Alguma coisa lá, cara. É, ele deu um negócio que ligou a luz da igreja. Grande bosta. Vem a Maria, é a cena Maria do Bairro, né? Michael do Bairro, né? Que você Michael tá no, do, não, é do Barro, lembra que a gente comentou. É, Michael do Barro. A série vem num puta ritmo, nesse momento vem num ritmo bom. De repente, para tudo, porque a Michael precisa discutir com o capitão, porque ela que tem que ver a mãe nossa, dela. Nossa, essa cena, cara, nossa. Puta, nossa. Você foi lembrar, mano, não tinha esquecido disso, cara. Cara, essa cena... Eu queria ela voltar lá nas minhas considerações iniciais pra meter o pau nessas... Cara, nossa. Essa cena foi ridícula, porque essa cena poderia ter sido num corredor a discussão. Tipo, ela falando com o pai que não, mas eu poderia ir lá, o pai que foi e fala assim: eu sou o capitão, ela quer falar comigo. Você entendeu? E eu que mando nessa porra, Michael. Então vai pro seu quarto, estuda os diários que eu mandei você estudar, que eu vou falar com a sua mãe. Mas se tiver alguma coisa. Thiago, não para aí. O problema não é só esse. O problema é o jeito prepotente que a Michael olha pro pai, que o jeito que ela reage. Sim. Cara, ela parece uma criança mimada que tá a ponto de gritar, entendeu? Inclusive o Spock fala com ela, fala assim, ah, mas você não tá muito certa, né? Ela fala, eu não tô, isso não é parecer criança, lembra? Ela fala isso, não é parecer criança não, Michael, imagina. O próprio escritor percebeu que tava muito, por isso que ele... Gente, de pô, como é que você falou lá no teu programa, Thiago, que isso poderia ter sido feito no caminho até o teletransporte e teria ficado melhor? Exato, isso era uma conversa que ela tinha, ela tipo assim, imaginou o pai que indo até o teletransporte, que já fizeram várias vezes essa cena no corredor. Aí nesse meio tempo, como qualquer outra série de Star Trek, ela tenta convencer o capitão a levar ela, só que não dá certo. É, né? Então, o problema é que assim, todo mundo para, tudo bem, é a mãe da Michael, mas cara... a Michael se comporta como se ela fosse muito, mas muito especial, assim, ao ponto dela poder, tipo, mandar no capitão. Ela vira mas e fala assim. Só esse o problema. O problema maior é que eles acabaram de descobrir que em uma hora a mãe da Michael vai voltar pro futuro. É. O negócio, eles precisam tirar toda a informação pra salvar, porque a Michael já descobriu, a vida senciente da galáxia vai acabar. Eles têm uma hora pra descobrir como salvar toda a vida senciente da porra da Via Láctea. E eles perdem 10 minutos pra Michael expressar os sentimentos dela de boa. Quem em sã consciência fala com a mão no coração, não, eu achei que sendo que ela tem uma hora só aqui, tínhamos que ter parado 10 minutos pra Michael falar, eu quero saber quem que vai me defender essa cena, pelo amor de Deus. É, mas cara, ela é uma egoísta, cara, vocês já perceberam que a Michael é egoísta pra cacete, porra. Não, sem contar o seguinte, ó, a maneira, cara, a maneira como ela fala... O pai que falou pra ela não ir falar com a mãe, e no fim ela acabou falando, cara, no fim todo mundo faz a vontade da Michael, porra. É foda, cara, porque nessa cena, o pai que ele tá numa calma, cara, a maneira como eles escrevem esse pai que tá me irritando cada vez mais. Ele tá numa calma enquanto a Michael tá se comportando de uma forma. Você olha pras expressões que ela faz de desdém com a decisão do capitão, que é um negócio que eu acho que é sem precedentes, cara. Sinceramente, mesmo um cara mais disciplinado, sei lá, na Enterprise, sabe, em qualquer série de Star Trek, sempre tinha seu momento que ele tinha que, sabe, alguém chacoalhava ele. Não é assim, cara. Não é assim. Imagina a Michael com Cisco de superior, meu irmão. Mesmo a Belana Torres, cara, tipo, no começo da Voyager, entende? Que ela começava a ser mais ou menos querer, tipo, desrespeitar a capitã, depois chegava um ponto que ela se entendia e ela aprendia a lição, cara. A Michael não, cara. Ela faz o que ela quer. O pai que deixa numa boa, ele com essa cara calma dele, em vez de achar um absurdo. sabe? Eu acho tudo e tem absurdo, tem uma coisa que eu quero falar, por exemplo, ela vira e fala pro Spock, né? Spock, não, eu concordo com o capitão, que é ele que tem que falar. Ela vira e fala, não fala do meu direito como filha, porque isso seria infantil. Ah, isso seria infantil? Ela termina de falar, não, porque eu sou a pessoa que mais conhece a mãe, né, a Michael. Aí se eu fosse o capitão, eu falo assim, tá bom, você é a pessoa que mais conheceu a sua mãe. Pra você, Michael, a sua mãe tava morta até, tipo, 5 minutos atrás. Aqui, tipo assim, você não conhece nada da sua mãe. Tipo, você conheceu sua mãe quando você tinha 6 anos. E você nem sabia que ela tinha um projeto da sessão 31. Então você, nessa posição, é que menos tem conhecimento. Tipo. E tem uma outra cena também que ela vai falar. Cara, tem uma cena que eu acho que é mais pra frente. Que ela fala assim: ah, se minha mãe tá falando e eu conheço ela, é real, galera. Vamos lá. Ela fala isso. Eu falo, meu, com 6 anos ela já sabia que a mãe era, tipo, super ética, né? Ó, o Paulo voltou aí, eu tinha avisado. Voltei do além, o controle me derrubou, mas eu voltei. É isso aí, cara. Só que será que voltou borgificado ou não? Tem que ver essa daí também, cara. Não. Mas, então, eu peguei no meio essa discussão aí de vocês da Michael, esse negócio da Michael peitar o pai, que querer descer de qualquer jeito. Essa sequência é muito ridícula, cara. Porque no fim, o pai que meio que fala, não, ela falou que quer falar comigo, não quer falar com você. E tipo, a Michael fica assistindo na TV o bagulho, velho, não faz o menor sentido. Então se ela ia ver lá o que eles iam conversar, ela podia ter ido de qualquer jeito, né? Eu só sei assim, tipo, a confiança que ela coloca, não, a minha mãe, eu conheço ela, tal, ela tá correta. Cara, será que eles não conseguem pensar, pô, essa mulher acabou de chegar, você não convive com ela, sei lá, 30 anos, 20 anos. Será que, de repente, também, e se tiver uma agenda secreta aí que a gente não tá sabendo? E tem o lance da vida senciente da galáxia em jogo. Então, eu acho que é muita confiança, e, mais uma vez, no que a Michael fala. Michael falou, então é lei, cara. Então, se ela falou que dá, que é isso aí, então é, vamos seguir com o plano, entende? Então, eu acho meio, bem forçado, assim. Isso, pra mim, foi uma das coisas que adicionou pra eu olhar pra história e falar, caramba, cara, que bagunça isso daí, viu? E entra naquela questão de Discovery não tem hierarquia, né? Então, tipo, a mulher vai lá, aponta o dedo e fala, minha mãe. Nessa cena ela me lembrou, tipo, o Kiko, sabe? Do Charles. Tipo, ela fala, mamãe! Cara, é que eu falei, eu achei o episódio nem fantástico e nem uma merda, mas essa cena é o meu maior problema do episódio pra mim, porque por mais que a ciência possa ser estranha e todo aquele final não fez muito sentido e tal e coisa, a parte real, que não tem discussão de ciência, não tem discussão de quem é os Borg, não tem discussão, é essa parte de você ter um cronômetro e você ter uma oficial militar parando os oficiais superiores para ela poder expressar os sentimentos dela. Pô, não, mas para, mas o Fernando, e não é só isso. Eu vou repetir isso daqui. Você vê o desdém no olhar dela, na decisão do capitão. Ela, a expressão que ela faz é uma expressão de como o que estão fazendo com ela é uma coisa muito injusta. Ela se comporta como, caramba, eu não acredito que esses caras não estão percebendo a cagada. Como se ela tivesse uma razão superior e não tá respeitando a ordem, a hierarquia em si, conforme o Paulo falou. O negócio é tipo, eles querem nos vender que a Michael tá muito mais certa que a maioria, assim, que ela tem a razão e a galera tá sendo o quê? Injusta com ela, sabe? Eu acho. E o Fernando abordou esse negócio do militarismo, cara. A Michael não tem a menor estrutura mental pra ser oficial da Frota Estelar, porque qualquer coisa ela chora, ela questiona as decisões. A série inteira ela questionou as decisões de todo mundo. Então, tipo, cara, o que ela tá fazendo lá, né, velho? E o pior de tudo isso, Paulo, é quando eu vejo uma galera que sempre questiona, na verdade eu percebo isso, sempre comentários questionando a gente de falar que a Frota Estelar é militar. Todo mundo fala, não, a Frota Estelar não é militar, eles são exploradores. Aí eu vou falar assim, meu amigo, se eles são oficiais, se eles têm patentes, então eles são uma força militar. Aprendam não, e isso. Assim, né? Fala isso, pessoal, aprendam isso. Não é porque a gente tá no Star Trek, tem federação, que eles não são. Eles são, porra. Não, sem falar que a grande maioria dos exploradores da nossa história eram militares, porra. Não, exato, e a origem da série clássica tem essa questão militar, E eu, se eu não me engano, o Dini era militar também. E o Dini, ele era piloto. Ele era militar piloto. Durante, né? Força aérea durante muitos anos. Ele não gostava do militarismo. Ele deu algumas entrevistas falando que ele não gostava, mas era a única maneira com que ele via era que tinha que ter uma hierarquia na nave. Não tinha como não ter. Então, na verdade, foi o seguinte. Na verdade, assim, a gente já falou sobre isso aí. Num desses de podcasts de Discovery aí. Que tipo, a estrutura militar, veja bem, são exploradores com estrutura militar, você pode até alegar, são militares, mas na verdade o Dini sempre quis amenizar a questão militar e usar mais a questão da estrutura, tanto que ele já acha que a partir dos filmes dos anos 80 lá do Ira de Khan, várias declarações que ele deu que ele achava que eram exageradamente militares, que para ele não tinha que ser assim, tanto é que você pega a nova geração, já é uma outra pegada. Né? Então, mas a questão tem uma estrutura de comando, cara. Não, mas a questão que é intrínseca a Star Trek é a parte hierárquica para que essa porra possa funcionar direito. E Discovery, nesse aspecto, a gente sempre aponta o total desrespeito a essa cadeia de comando. Entende? Essa cadeia tem um propósito. Porra, tem que ter uma organização, cara. Senão, como é que você... Mas não é só a cadeia de comando, Valdomiro. Se você pensar, a Frota Estelar tem uma academia. Sim, é exatamente a sequência militar. Seja de força aérea, naval, o que você quiser, cara. É, porque você tem a cadeia de comando justamente para existir uma organização e não ser uma anarquia dentro da nave. Mas Discovery parece que passa por cima disso. Parece que a Michael não tem o menor treinamento. É pra você ver o problema da Michael não ter feito a academia, porque ela fez a Academia de Ciências de Vulcano e já foi pra Discovery. Ela não fez a Academia da Frota. Não, e sem falar, cara, que em outras lá, naves que você que não são militares, em outras obras de ficção científica, tipo Star Wars, ou sei lá de Abuquê, Firefly, você não tem. Não é militarizada, mas tem uma hierarquia, pô. Você tem sempre o capitão, cara. O Han Solo manda no Chewbacca, porra. O problema não é só a Michael. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado que tem muita gente que muda a narrativa conforme quer. Porque vão defender a Michael falando que não tem esse negócio que você tem que falar a sua opinião independente do militarismo, babababá. Aí quando chega em Star Wars, tem que abaixar a cabeça e aceitar o que o almirante falou, porque ela é oficial superior. E é a mesma pessoa. Não, faz esse exercício em casa. Você aí que acha que a gente tá errado, que não tem que existir hierarquia, que a Michael tá certo, faz o seguinte: quando você chegar hoje em casa, dá o seu salário do mês pro seu filho administrar. Né? Porque não precisa ter hierarquia. Dá pro seu filho administrar, seu. Fala pra sua mãe, pro seu pai, cara, que é você que manda na casa agora. Mas a cara, é Michael Burner da casa. A cara que a Michael faz quando o pai que não quer levar lá embaixo, cara, é a cara de uma criança que não acredito que você não vai deixar. Eu não acredito nisso, entendeu? Cara, é tão idiota. Cara, quando eu vi essa cena... A atitude da Michael nessa cena, a atitude da Michael, logo desde o começo, desde o primeiro episódio, a Michael mostrou que ela não sabe obedecer ordens do superior. Pô, olha o que ela fez com a Jojo de verdade. Olha quantas vezes ela não desafiou o Lorca. Pô, sabe, ela não tem o perfil de uma oficial que obedece ordens. E, de acordo com muitos boatos que temos, o plano é que, no fim, numa possível quinta temporada, ela vire a capitã da nave. Que moral ela vai ter pra botar ordem se ela nunca obedeceu ordem? Vai ter um motim, com certeza. Ah, ia ser lindo, hein? Vai ser o fim da série. Ia ser lindo, cara. Motim. É. Vai ter um impeachment. É. Ela vai matar o Saru. Fora Michael. Pensa bem. O Stamets fala uma coisa pra Michael e aí ela fala, não, é minha ordem, acabou. Mas por que a sua ordem acabou? Quando a Jojo falou, você falou. Quando Cara, você tá imaginando... Não. Quando o Kai falou, não. Cara, agora, quando você é capitão, aí pode. Cara, aí tá certo. Você tá imaginando a Michael capitã. Vamos voltar pro episódio, cara. Para de fantasiar. Você quer ver a Michael capitã? se foda. Vai, ela vai assistir na tela da Globo. Tem que ouvir uma porra dessa aqui ainda, viu? Vamos voltar aqui, ó. The line must be drawn here. Ó, Pike falando com a mãe da Michael Agora ela fala, ah, destrua o AI, destrua a coisa da esfera. Aí a gente volta aquela conversa, por que que ela não fez isso? Por que ela não mandou um raio e destruiu a Discovery, já que ela sabe que esse é o... Segundo o Thiago, talvez ela vai fazer na próxima timeline. Eu não sei se é isso que então... E ela é bem cuzona, né? Ela chega já falando com o pai, quem é a sua véia que manda? Aliás, segundo o Thiago não, segundo o Ricardo. Você não sabe nada, velho. Eu já vi você morrer. Ah, não. Aliás... Vi isso... você na cadeira de rodas. Cara, isso eu achei de um pau no cuzismo, assim. Pra que que ela precisava falar isso? Isso aí é aquele típico negócio que os criadores aí querem fazer um fanservice, como se eu fosse falar, olha só que legal, tá relembrando o The Menagerie. Mas, cara, que negócio mais desajeitado. Você acha que ela precisa mesmo falar isso? Precisa deixar o cara com medo? Agora o cara fica, caralho, o que vai acontecer, velho? Puta que pariu. Sério? O cara não vai nem conseguir dormir à noite. Não, mas na verdade, eu achei, o Paulo falou, ela tava cuzona demais. E outra coisa, ela chega já com uma puta... Eu sei o que eu falo, eu concordo com você, Valdomiro. O pai que tá mal escrito pra caralho. Alguém fala um A diferente dele, ele já cala a boca. Ele não fala nada. Olha, cara, esse pai que ele é uma, ele é o que a gente puta. Tem falado, é o pai que bunda mole. Antes era um momento ou um outro momento no episódio, agora tá tendo várias cenas de pai que bunda mole em todos os episódios, cara. Esse episódio inteiro ele foi pai que bunda mole, velho. É, sabe? Total. Ele ainda deixou a Michael assistindo um pay-per-view lá, o negócio. Aquilo é muito ridículo, cara. Ela tá tipo numa TV, cara, 14 polegadas lá no quarto dela assistindo, faltou sua narração, cara. Tipo, se a mulher não queria ver ela, obviamente ela não queria que a Michael visse o diálogo, né? Porque senão ela decide. Eu achei isso aí a pior coisa do episódio, cara. Não, aí o pai que escuta, ela fala, não, ela já interrompe ele, cara, ela é a prisioneira, vamos lá, ela é prisioneira da Discovery, do Pike. E o Pike não fala nada. Quer dizer que o prisioneiro fala mais do que o cara que tá aprendendo, que vai pegar informação. Cara, e na uma boa. Coisa que eu vou questionar vocês. Vocês viram a mãe da Michael tentando escapar do escudo? Não, mas. Não, ela não usou nem a roupa pra isso. Aliás, a roupa poderia fazer aquele raiozinho. Se a roupa é tão forte, é tão foda, por que ela não entrou dentro da roupa e falou assim: ou vocês me liberam na pô, eu vou explodir tudo isso aqui e vou embora pra casa? Thiago, então peraí, então tudo isso aí que a gente tava falando lá, né? Como é que o Anjo Vermelho transportou os caras da Terceira Guerra Mundial? Né? Você tem que ter uma puta tecnologia, porque não é só viajar no tempo, viajar no tempo, no espaço e ter raio trator também, é uma porrada de coisa pra você transportar uma galera. Aí salvar os Kelpins lá também, porque a gente já falou, ele soltou raio, uma porrada de coisas. Agora, como é que uma tecnologia aí do século 23, lá dos Gravitons aí e tal, tá prendendo ela não pode fazer nada, é incrível, nada. Agora virou um traje. Exato. De... Ela não pode nem cagar, né, cara? Ela fica lá 2 dias, ela não vai nem no banheiro, velho. Vai ver que é igual o traje de Duna, cara, do Fremen. E não faz sentido outra coisa, porque ela mesmo disse num diário de bordo lá que a Michael viu que existe uma âncora que puxa ela de volta pra casa, né? Que puxa ela sempre de volta. E ali, nas coisas, ela age como se isso não fosse acontecer. Ela simplesmente podia ter ficado dentro do traje, ali de boa, sentada na cadeira, esperando, ó. A âncora vai me puxar de qualquer maneira. O tempo de vocês é curto. Ou vocês me liberam, ou eu deixo dar uma hora e vou pra casa. Mas calma, Thiago. Se tivesse isso, se fosse assim, não ia ter a cena de draminha dela discutindo com a Maiko e depois fazendo as pazes ao final, entendeu? Coisa também que não vai fazer nenhum sentido. Porque pra que ela precisava ser pau no cu com a Maiko no começo pra depois falar que era tudo amorzinho? Por que, cara? E ela é muito incompetente, né, cara? Porque a única coisa pra resolver é ela voltar pro passado e apagar o arquivo. Tipo, não é uma coisa assim do outro mundo, né, cara? Entendeu? Jogou na lixeira, deu um pau no Windows e não conseguiu apagar o arquivo. Então, é isso que a gente tava falando no início. Ela poderia ter feito diversas coisas no passado sem precisar interferir com porra nenhuma, cara. Ela podia ter deixado informação pros outros ajudarem, poderia ter apagado, que nem você falou. Ela poderia ter... Pra que todas essas alterações, mexer com os Kelpians, com não sei o quê? Precisava, sabe? Não vejo sentido nisso, cara. Sabe o que ela precisava? Ela precisava voltar no tempo e falar... E quem foi o criador do controle? Quem foi que idealizou essa ideia? Era só ela ter voltado no tempo, conversado com essas pessoas, mostrado o futuro, se isso fosse criado pela Federação, e ido embora. É, sei lá, cara. Tem um milhão de coisas que daria pra fazer, é ao invés de toda... Meu, por isso, cara, que tá na cara. Quando surgiu esse negócio no primeiro episódio lá, Anjo Vermelho, eles não tinham nenhuma ideia de que porra seria isso, cara. Nenhuma, cara. Sabe? Não faz sentido com nada que a gente tá vendo nesse episódio aqui, assim. Nada, sabe? Mas aí você vê que é um problema muito grave, porque se você imagina que é uma série serializada, como que é atualmente, você já sabe todo o roteiro do começo e fim. E aí eles começam e não sabem como que vai ser o final, quem que vai ser esse indivíduo, e ou então mudaram no meio do caminho. Mas sabe o que que é? Sabe o que me lembrou o episódio? Parecia que tava assistindo Power Rangers, sabe? Tipo, o Leela é tipo o inimigo do Power Rangers, e aí tem aquele traje. Cara, vou te falar, ó. Era muito parecido. Eu tava vendo uns pedaços de Power Rangers no espaço. É muito mais legal que isso aqui, cara. Sinceramente. Não, é sério. Assistam Power Rangers no espaço. Um pedacinho. Cara, o pior que é legal. Tem umas partes meio sci-fi legais, cara. Tipo, é meio cheesy assim, mas é divertidinho. Faz sentido dentro daquela lógica deles lá, cara. Muito mais do que Discovery tenta fazer lógica com o universo deles aqui, cara. Sério mesmo. E o visual é mais legal também, é mais colorido. As naves. Cara, os consoles parecem nova geração. Alguém lá era fã de Star Trek, cara. Sério mesmo, parece meio nova geração, meio Voyager, assim, cara. É recomendação aí do dia aí. É, eu sou fã do Power Rangers do espaço, eu curtia pra caralho. Eu também gostava, viu? Eu só assisto o original. Somos dois, Seus haters! Seus haters que não aceitam o original. Mas, Ricardo, pra você o original é o japonês, né? Isso. É isso que eu tô falando, cara. O Tokusatsu. O estereótipo total. Se o cara é japonês, ele só pode ver o japonês. Né? Gostar de um. É, lógico. E sem legenda. Gente, jaspo, não, eu vejo com legenda. Ó, vamos. Eu também vejo com legenda. De novo, vocês querendo falar de coisa legal aí. Vamos voltar aqui. Desculpa, vamos voltar pro. É o seguinte, ó, vamos voltar pra uma coisa bem legal, mas bem legal, que a dislexia do Spock, certo? Ah, mano, não. Que pariu, essa história é um saco, cara. Mano, vamos trazer... Cara, século que é 23, né? 23, alegadamente. E nego não tem tratamento... assim, hoje você tem um tratamento pra dislexia, cara. No Spock é intratável. Sabe o que é? Sabe o que é legal? Eu queria fazer um comentário. É a cota. É a cota socialização, cara. Vai, fala aí que depois eu complemento. Você complementa. É mais ou menos a mesma ideia. O foda é o seguinte, a Discovery. Ela tá achando que isso é inclusão, certo? É, sendo que a gente sempre viu isso feito de uma forma sutil em Star Trek e tal, sabe? Nem precisa falar, a franquia inteira tem pra esfregar na cara de todo mundo e tudo mais, né? Só que Discovery, olha só, nesse episódio vai aparecer lá o tripulante cadeira de rodas passando a nossa cara de novo. Aí nós temos... Duas vezes? Eu vi uma só. Aí agora nós vemos aí que é o lance da dislexia do Spock. Cara, é tipo assim, eles querem legitimar problemas que deveriam ser resolvidos como sendo vantagens. Logo mais vai ter um episódio que vai mostrar que porque o cara tem AIDS, sei lá, vai salvar uma galera. AIDS espacial. É, entendeu? Então tipo assim, é um problema, cara. Era o Kirk, né? Parece que eles querem transformar isso numa vantagem. Daqui a pouco vai mostrar que, sei lá, que o cara que tem síndrome de Down e também, nossa, isso aí salvou aí, porque se não fosse isso... Cara, isso não é... Cara, isso é tratar a questão da inclusão de uma maneira tão estúpida, cara. Não é assim, não, assim que você faz isso. Vai contra, vai contra Star Trek. Porque Star Trek, o conceito lá dos anos 60 é qual? A gente resolveu as diferenças, o ser humano ele é evoluído o suficiente para não ter esses preconceitos, vamos dizer assim. E o que acontece nessa cena? Eles esfregam o preconceito na nossa cara! O Spock mesmo não se conforma que ele tem dislexia. Então, eu tenho dislexia leve e tenho descalculia braba, que eu não consigo aprender número, né? Bom, eu não vou falar como eu comentei pra universidade que eu posso ser preso. Mas eu não aprendo número de jeito nenhum, cara. Eu nunca aprendi regra de três na escola. Eu passava só por boa vontade dos professores, né? E alguns não tinham tanta boa vontade de me chamavam de burro, muitas vezes me humilhavam, é uma merda. E se no século XXIII não tem jeito pra isso, cara, vai tomar no cu. E outra coisa, cara, o Spock nem fudendo tem dislexia, cara, nem fudendo, dislexia é uma merda. Eu tenho que, às vezes, ler uma página quatro vezes pra entender, cara. Com filme, eu tenho que voltar toda hora porque eu perco a legenda, porque os números trepam pra mim, cara. Uma merda. Ele não tem dislexia, cara. Isso daí é babaquice, é burrice, é besteira. É coisa de gente que não sabe o que é dislexia. Exato. Eu acho que tem muito esse discurso político dentro de Discovery, que é uma coisa meio que contamina. No episódio anterior, vocês comentaram até na sessão 31, do pansexual. Agora tem o negócio da dislexia. Então tem a cota da semana, cara. Vai se preparando aí que tem a cota da semana. Semana que vem, sei lá, sei lá, cara. É, bebê Klingon, bebê Klingon lá. Putz, vai ter volta do bebê Klingon. Vai ter. Vai Semana ter... que vem vai ter pedofilia. Você pedofilia, quer... isso. Não, você quer apostar que... Não, você quer apostar que vai ter um preconceito dele ser metade do bebê, ser metade Klingon, metade humano? Vai ter. Porque Discovery consegue ser muito óbvio, entendeu? Eles falam coisas óbvias. O negócio, o Spock falando da ciência é a coisa mais idiota do mundo. Porque, tipo, Star Trek sempre mostrou ciência. Ele não precisava esfregar na sua cara e falar isso é ciência. Não digo, o cara é oficial de ciência, caralho. O cara falar, eu gosto de ciência. Cara, eu imaginei assim o... Eu imaginei o Kirk falando, eu gosto de buceta, sei lá. Eu imaginei o Scott falando, eu gosto de engenharia, sabe? Tipo idiocracia, né? Ele é oficial de ciências, velho. É. Oficial de ciências, não, eu gosto de... Não, você gosta do quê? De música. Não, puta não, cara, que pariu. É num nível, cara, esse tipo de coisa. E eu vi tanta gente elogiando, ai, que legal, eu gosto de... Caralho, sério mesmo que você precisa colocar, sei lá, o McCoy, eu gosto de medicina. Sério? Exatamente. A gente tem que fazer isso, cara, sabe? Eu acho que eles tinham que fazer o Dr. Cooper falando, eu odeio medicina, cara. Cara, eu achei tão imbecil, cara, mas tão imbecil isso. Mas cara, assim, deixa eu só falar que pelo menos, no mínimo, apesar de eu não vou discordar com nada do que o Torelli falou, porque ele tá certíssimo no que ele falou... Pelo menos eles deram uma explicação do porquê introduziram uma doença na infância do Spock. Porque pelo menos não ficou uma informação jogada de um episódio anterior que nunca voltou. Pelo menos criaram uma grande coisa. Merda, né? Mas aí pra favorecer um plot furado desse, Fernando, você vai introduzir um plot. Não, é algo que não precisava ter colocado. Eles querem as pessoas com problema ser herói, entendeu? É isso. É uma forçação de barra dentro de um personagem que é só o mais significativo da história da franquia. Tipo, cara, a limitação do Spock ser meio vulcano, meio humano, já era o suficiente, cara. Isso é estabelecido em TOS, não precisa de mais nada. Essa mulher não viaja pelo tempo, então ela sabe o quanto grande o Spock se torna para toda a federação. Então é muito mais louco. Quando ela foi falar aquilo, eu achei que ela falou, pô, eu converso com o Spock, porque o Spock... Quando ele se torna adulto, toda a sua fase, ele é uma puta pessoa, ele é uma pessoa mais influente no mundo, então as pessoas vão escutar ele. Não, ela vira e fala porque ele tem dislexia. Você entendeu? Então, assim, não é cagar uma vez, é cagar várias vezes, entendeu? É você desconstruir um episódio, um personagem, quer dizer. Eles desconstroem pelo pior motivo possível, entendeu? Pra fazer um discurso político dentro do negócio, do politicamente correto, do inclusivo. Cara, velho, o que isso tem a ver com o que nós estamos assistindo? Nossa, cara? Não tem nada a ver. Pra vocês que eu gosto de podcast. Vai lá, Paulo, fala lá, fala que eu gosto de São Paulo, fala aí. Fala. É, né, eu gosto, eu trabalho com futebol, eu gosto de futebol. Ô, Thiago, você agora, uma frase, vamos lá. Cada um fala. Que eu gosto? Eu gosto de YouTube, cara, pra caralho. O Fernando aí, Fernando, vamos lá. Ah, eu acho que eu gosto de ficção científica. Vocês estão se sentindo uns idiotas agora? Então, é isso, tá? É isso que essa cena representa, tá? Quem não entendeu isso pra mim, cara... Nossa, cara, eu fico... Cara, eu vou falar pra você que eu não aguentei, cara. Por isso que eu quero repetir o que eu falei. Pra mim, esse foi um dos piores episódios de Discovery, cara. Um dos piores. E pra mim, é onde ficou claro que essa temporada é pior que a primeira. Pra mim, é onde tá indiscutível estar nesse episódio aqui, cara. Sinceramente. Mas você acha que essa diretriz assim, de inclusão, desse discurso barato, ela vem de cima? Então, tipo, o showrunner que manda botar? Ou você acha que são os roteiristas mesmo? Não. Porque a gente vê isso em Discovery, assim, absurdamente. Eu acho que isso é uma coisa de showrunner, cara. Mais assim. Lógico que os roteiristas devem achar, uhul, cool, legal. Tal, hashtag tal coisa, entendeu? Mas eu tenho certeza, assim, certeza, como é que eu vou ter certeza? Mas pra mim é showrunner, cara, pra mim é showrunner. Eu acho que a gente devia criar o carimbo lacração, o que você acha? Já não tem o carimbo do Gene lá, dos outros e tal, a gente cria o carimbo lacração. Essa cena tem o carimbo lacração aí. Tá, mas ó, vamos prosseguir, cara, eu tô ainda na metade do episódio vendo aqui essa merda e quem quer dar um pulo aí, vamos falar de outra coisa. Não, eu quero falar aqui do negócio da esfera, que eles vão tentar apagar pagar, que o aí dá a entender do Calypso, que eles dão a ordem pra apagar a esfera, e aí de repente o Sero não consegue apagar a esfera, as informações dentro do computador, porque dentro do computador a própria informação criou um farol pra se proteger. Sim. Aí eu te pergunto, isso já não é uma inteligência? Não só é uma inteligência, como inteligência falta aos personagens, né? Porque se toda a vida no universo e na galáxia depende disso, era só destruir a Discovery. Exato, é o que a gente comentou aí uma hora. Era só autodestruct, né? Alguma coisa assim. Autodestruct, Discovery, boom, acabou, pronto, tchau. Filho da puta. Esquece a Michael na nave, assim. E se de preferência esqueça ela e a Tilly abraçadas, assim, pra que, né? Mas é isso que vocês falaram. Se a Michael, ela fala isso, é pra proteger toda a vida na galáxia, então nós vamos destruir essa informação. Então o que custa destruir a Discovery? Só pra proteger a galáxia? A vida, toda a vida. E é tão ridículo que eles falam: não, aí nós vamos mandar a roupa com os dados pro futuro, pra não sei o que. Quando eles podiam explodir o negócio e acabou. E eles podiam colocar. Eles podiam colocar os dados na roupa e explodir a roupa também. né? Tão idiota, cara. Mas aí tem um outro problema também. Se essa informação dentro da nave Discovery, ela faz uma proteção pra ninguém apagar ela, você acha que ela vai deixar ser transferida pra algum outro lugar? Ué, o Lila não tava transferindo lá? Então, não dava pra transferir, né? Tipo, eu entendi, você quer dizer que então, você pode fazer o Ctrl-C, Ctrl-V da informação? É isso que eu quero te dizer. Ficou, pra mim isso não ficou muito também bem falado, não. Ficou bem estranho esse troço. É que se a Frieza não tinha Wi-Fi direito, cara, os caras usam tudo 3G lá. Vai devagarinho lá a transferência de dados, né? Sim, e aí vale falar que a gente acabou não comentando, né? Foi nessa hora que eles falam que a roupa tem armazenamento infinito? É, isso. Puta, isso aí é outra coisa, hein? O computador da Discovery, que é uma nave enorme, tava com problemas pra armazenar tudo. E a roupa consegue. Não, mas olha só, a roupa é tipo um HD externo. Foi criado há 20 anos atrás. Mas né? Você sabe o que eu entendi? Detalhe é isso, né, cara? Isso aí que é o foda, cara. Isso, eu ia tentar explicar, mas o Ricardo trouxe uma coisa que não tem jeito. Caralho, 20 anos antes da série clássica. 30, né? 30 antes da série clássica, 20 antes de Discovery. Puta que pariu. Vamos mudar de assunto, cara. Isso aí já não. Nossa, cara, como é isso? Draminha da mãe da Michael com a Michael. A discussão desnecessária. Sim, o episódio mais uma vez quebra o ritmo. Só pra ter drama da Michael do Barro chorando com a mamãe. É, de novo, mais uma vez o episódio quebra o ritmo pra Michael chorar com a mamãe. Não, e o problema disso, cara, é porque não tinha motivo pra mãe dela ser assim agora, pra depois ficar tudo amiguinha, falar que, não, eu observava você na sua primeira comunhão, sei lá, um monte de coisas que ela observou quando a Michael era criança. Aí eu pensei, nossa, será que na trepada que ela deu com o Tyler ela também tava vendo, né? Eu pensei a mesma coisa, cara. Cara, eu ia começar a ficar assim, caralho, ela viu, velho. É a mulher do perfil, cara. O meu problema é como ela via. Como é que ela conseguia ver essas coisas? Porque sempre que ela aparece, meio que tudo explode, coisas e tal. Você não sabe como foi a sensação da Michael com o Tyler, de repente explodiu coisas, cara, assim, cara, sabe o né? que me lembrou? Sabe o que me lembrou isso daí, cara? Aquelas cenas bem, bem piegas daquele Interstellar, sabe? Do cara chorando lá, vendo a filha por aí trás eu gosto de Interstellar, Mas cara, aquilo lá é idiota, né, cara? É o poder do amor também, aquela merda lá. Posso fazer o advogado do diabo aqui, vai? Vou elogiar. Eu achei que a química entre as duas atrizes funcionou. Dá pra você entender que uma é a mãe e a outra é a filha. Acho que isso combinou. Agora, o problema é a história inteira pra chegar ali e o comportamento da... Se bem que a mãe da Michael é igual a Michael, né? Uma bosta, sim. Tipo... É, isso combinou demais, entendeu? As duas são escrotas, elas se merecem, assim. Então, eu acho que isso teve a ver. E também achei que a química ali funcionou. Agora, eu vi gente falando que chorou nessa cena. Rolou, né? Cara. Sei lá. Galera tá chorando. Soluçado. Galera tá chorando. O que mais fez a pessoa chorar. Eu também vi isso aí. Galera, se assistir Lista de Schindler, morre então, né, cara? Puta que pariu. Mas outra coisa que eu queria falar também dessa porra desse episódio, assim, eu até concordo com a mãe da Michael ser arrogante. Porque, vamos lá, toda vez que a mãe da Michael é puxada pela âncora, a linha do tempo muda. Então, significa que a hora que ela for puxada dessa linha, vai mudar. Não aconteceu mais nada disso. Porque toda hora ela faz uma incursão que muda toda a linha temporal. Então ela poderia simplesmente ter virado pra Michael e falar assim, então, Michael, o negócio é assim, também não faz sentido ela ver a Michael crescendo. Porque assim, toda vez que ela faz uma incursão, a coisa muda. Você entende o que eu quero te dizer? Toda vez que ela volta no tempo e faz uma mudança, a linha temporal muda, troca, substitui a que foi aconteceu. Não, peraí, mas... Então, assim, mas essa... Aí ela fala mas, que acontece mas não é, mas coisa, não é, to... né? Mas não é toda vez que ela usa o traje que ela faz uma alteração. É. Cara, ela fala assim, ela fala, o controle sempre vence toda vez que eu faço uma alteração. Cara, se, ela, se o controle vence toda vez que ela faz uma alteração, quer dizer que ela tá alterando isso pra caralho. Então, a Michael que ela. E que foi, ela deixou, a mãe da Michael deixou bem claro. Não interessa, não, eu não vou conversar com você aqui, porque eu quero voltar na linha do tempo quando eu deixei você e seu pai dentro daquele quarto. Ela fala isso. Então, pra que ela tá vendo a Michael crescer se, na verdade, foda-se? Ela vai alterar o suficiente pra voltar naquele tempo. Eu acho bizarro. Vai cair, cair naquele mesmo esquema do episódio da Voyager, com a nave lá que volta no tempo. Que o cara queria sempre corrigir, mas nunca conseguia. Year of Hell. Braxton, né? Só que você tá... Não, não, não. Esse é o Year of Hell. É o... Anorax. Anorax, isso. É, então, mas é, o foda é que, assim, a mãe da... Eles querem tanto criar drama, é, sabe, forçado, que era só a mãe da Michael, tipo, vamos todos trabalhar juntos e tentar encontrar uma solução, ok, mas não, ela quer ser pau no cu com o Pike, quer ser pau no cu com a Michael no começo pra ter cena de choro, porra, velho, é, não... é a Michael mãe, né, é a Michael mãe, né, super compreensível, mas, se que tivesse gente... essa cena aí ia ser Star Trek, aí não dá pra ser tem uma coisa que vale a pena comentar, que é de onde ela sai, né? Que ela vai parar, tipo, 950 anos no futuro. Se a gente lembrar dos short tracks, cara, mostra lá Discovery perdida no espaço com aquela inteligência artificial, 1000 anos no futuro. Talvez o final da temporada seja isso. Então, seja na verdade, quando você caiu, a gente comentou isso daí. Então... Ah, então... tudo isso foi apagado. Tudo isso será apagado, cara. É isso aí. Ah, não, mas seria lindo, cara. Seria mas lindo, vai ser, eu acho. É, eu acho. Assim, Discovery sem Discovery, seria lindo, cara. Aliás, eu queria falar pra vocês uma coisa, uma revelação, cara. Eu gosto de Star Trek. É verdade. Então por que você tá fazendo esse podcast? Tem que explicar a piada aí por cima. Puta que pariu, vai, vamos continuar falando. Né, cara? Quem diz pessoalmente? Ah, eu aposto que quem escreve sobre ciência gosta de ciência também. Sei lá, hein? Mas a pessoa falou que gosta de ciência? Não sei. Ah, não sei, não falou, né? Não falou. É mesmo, cara, né? Não é porque o cara tá estudando 20 anos, é mestrado, caralho, que não quer dizer que ele gosta, ele não falou. Mas é pra ver se a família te obrigar a estudar, cara, vai ver que foi isso. É. Bom, voltando a falar, dessa merda, vai, vamos lá de coisa boa, voltando a falar dessa merda. Eu queria falar um erro aí, que é um erro que, tipo, por exemplo, vai ser a próxima cena. Por exemplo, o Leland pediu pro Tyler ir até Discovery hackear o programa, certo? Falou pro Nossa, cara. Aí, vamos lá. Eu queria comentar uma cena aí vamos também. Lá. Vamos ver se é a mesma, de repente é a mesma. Aí o Tyler pede pra... Tyler não. Aí o Leland pede pra Jojo ir lá na Discovery, né, lá na... aproveitar lá o Anjo Vermelho e pegar do planeta. Aí eu me pergunto, por que esse filho da puta não se teletransportou? Já que ele tem todo aquele poder de fogo, por que ele não pediu pro Pike, que é brother dele, se teletransportar pra Discovery pra acompanhar todo o processo? E aí ele pega um momento, entra lá junto com o Saru no coisa e faz... Ele mesmo faz o download direto pra cabeça dele. Não, e sem contar que o Pike é um bundão completo, né? Porque, tipo, no começo do episódio ninguém podia ver a mulher lá, que a Michael não podia descer. De repente tá todo mundo lá no planeta e ninguém tá ligando. Agora que eu entendi o que o Thiago falou, tipo assim, o Leland, né? Não é o Tyler, o Leland é brotherzão do Pike das antigas, né? Então, isso. Justamente, caralho, ele podia muito bem ter chegado no Pike ali e tal, desce lá, fechou, velho. Não, ele não precisava nem descer, ele é amigo do Pike, que falou, pô, Pike, posso ir aí ajudar com alguma coisa? O Pike é brother dele, ia ajudar ele a se teletransportar pra Discovery. E ele, tipo, se ele se teletransporta pra Discovery, ele mesmo faz o download do computador direto pra cabeça dele. Porque se ele é um agente da Seção 31, ele consegue passar por sistema de segurança sem ser detectado. Caralho, já foi mostrado cara, esse furo eu não tinha percebido e é tão... Ah, e é só usar um pendrive ali, né? Não precisa fazer o Wi-Fi. O Leland podia ter... Já que aquela porra queria ganhar consciência, então tem que ir direto pra cabeça do Leland. Isso já tinha nanossondas na cabeça dele, então ele já tinha capacidade pra armazenar. Então, cara, esse era o furo de roteiro desse episódio. O Leland foi bundão de mandar todo mundo ir lá fazer. O Leland é tão vacilão nessa história, então, ou melhor, esse Leland / Borg Discovery, porque ele manda o Tyler lá na Discovery pra fazer esse esquema de sabotagem aí e tal, né? Aí o Tyler, cara, ele pega e se comunica com ele num console qualquer, tanto que é bem na cena que passa o figurante cadeira de rodas, tá ligado? Quer dizer, ele começa a falar do bagulho mó secreto com o Leland no meio de onde tá todo mundo ali trabalhando, tá ligado? Tipo, é um absurdo completo, assim, né? Quer dizer, o mais idiota de todos é o Leland Borg aí, cara. Porque ele mesmo poderia ter ido, mas ele arriscou o plano inteiro. É muito intriguinha adolescente, né, cara? Então, tipo, tá lá... Não, tá lá a Michael num puta diálogo com o Saru, né? Falando disso. E aí o cara lá tá escondendo o negócio embaixo, ligando a luzinha... Ah, eu estou aqui prestando atenção em vocês, tipo... É muito adolescente, cara. Toda vez que eu assisto essa série, eu fico pensando em série adolescente, cara. Então, mas se o Leland queria tanta essa informação na cabeça dele, por que ele não foi direto pra Discovery? Sem... É isso que eu quero te dizer. Cara, não é muito mais prático se ele quer toda aquela informação? Ele vai pra Discovery e assume o controle da Discovery? Outra coisa, lembra que eles estavam preocupados do controle assumir as naves da Federação? Porque não, então por que o controle não foi pra Discovery e assumiu o computador da Discovery? E outra, ele podia ter explodido a mulher lá já de uma vez, dando um tiro com a nave lá no negócio, né? Ele não precisava ter descido lá pra dar umas porradas e tal, pra roubar as informações. Tipo, ele podia ter atirado de cima já, matado a mãe da Michael. Tudo, mudaram já uns 4 torpedos fotônicos, a Discovery. É, exato, ninguém. Explode tudo lá e fala, o negócio aí é meu, acabou. É, porque se aí que tá, né, se a mãe da Michael com o traje tivessem dentro da Discovery, não daria pra ele atirar, porque ele precisa das informações da esfera. Mas uma vez que ela tá no planetinha lá, pra que que é realmente, né, destrói essa merda? É, destrói a mulher lá, foda-se, a frota me mandou de explodir aí. Nossa, cara. Essa véia é muito feia, muito chata. Caramba, esse é o episódio que vocês acharam até legalzinho aí, tá, não sei o que. Eu falei pra vocês que esse episódio era uma merda quando você começa a fazer os porquê, porque ele não tem, quer dizer, tá cheio de furo essa porra. Mas sabe o que eu realmente não entendi do controle do Leland, de verdade, de verdade? Como é que o Leland no começo do episódio foi parar na maca amarrado, porque ele tava caído no chão? Quem amarrou ele se o controle é um computador? Eu não tinha pensado nisso também não, cara. Cara, acho que... Nossa, não tem uma pergunta que sobrevive nesse episódio, cara. Não tem uma, parece, cara. Puta merda. Não, isso que ele mata o Tyler, ele não mata, né, cara? Puta, coisa mais ridícula do mundo. Peraí, mas não tem uns agentes da sessão 31 genéricos ali? Tem um monte, né? Mas... Tem. Como é que é esse negócio? Eles amarraram ele, será? Mas não, e a nave da sessão 31 só tem 3 pessoas. Que não aparece mais ninguém na nave. Mas o Tyler não terem aproveitado pra matar o Tyler nesse episódio, eu acho que foi um erro muito ruim. Porque, tipo, o Tyler já tava... Ele não tem mais pra onde ir. E ele já fez as pazes com a Michael e tal. Seria um bom momento pra você tirar o episódio e aumentar o drama pra ela. Pra mim foi uma oportunidade muito perdida não matar ele. Mas você vê que... Muito feliz. Mas você vê que Discovery é assim. Ela, o foda da Discovery também é isso, né, cara? Ela quer pagar de que ela é uma série que... agora os personagens morrem, só que não, né? Por exemplo, a JoJo, agora a gente tem a do Mirror, não é a mesma, mas é quase a mesma, de certa forma, até porque eles estão redimindo agora ela tá virando meio do bem aí. É a mesma cara. Ela já virou do bem do nada. Né? É, tá ligado? Aí, por exemplo, o Culber morreu, mas voltou, certo? A Tilly quase morreu algumas vezes, tá aí. O único que até agora não voltou, e sei lá, todo mundo tá especulando, é o Lorca. Logo mais tá aí de volta de novo, entendeu? Nossa, então, mas então... o Lorca eu quero ver voltar. Não, sim, eu só tô dizendo sobre, assim, quer dizer, eles falam que eles são diferentes porque eles matam, sei lá, quer dizer, a gente vê isso, é um pouco mais radical... Só que, na verdade, nada permanece muito definitivo aí. Então, não tem peso. Eu quero dizer isso. Que nem o Tyler. A gente vê ele tomando facada, parece que morreu. Você fala, pô, cena, né? Você já pensou, pra resolver essa porra toda, o fim é ter que matar a Michael? Que lindo, cara. Porra, a mãe dela tem que matar ela. Porra, ia ser normal. Aí corrige a linha do tempo total. Se o Kurtzman escrevesse Game of Thrones, o Ned Stark já teria voltado à vida 3 vezes e morreu outra. Então, aí é que tá, tipo, eles têm altas pretensões de ser meio Game of Thrones, mas não tem um pingo da coragem de ir lá e matar mesmo um personagem, entende? Isso que é foda, né? A não ser o Lorca até o momento, veja bem, até o momento aí, dos importantes, né? A não ser aqueles Klingon genéricos lá, Tio Kuvio, mas essas porras aí fica lá, né? Klingon genérico, é, essas merdas. Isso aí pode ir embora que ninguém tá nem aí. Bom, cena da Jojo conversando com... É tipo assim, as duas mães da Michael conversando, né? Acho que é isso que eles querem passar. Isso assim. É muito bom. Foi isso mesmo. Nossa, é muito ruim essa cena. Tipo, a Jojo, quanto tempo ela passou com a Michael? Só no universo do espelho. No universo normal, ela quase não viu a Marco. É, passou... Viu um pouquinho só. Não, na verdade passou 7 anos conforme informam pra gente, né? Assim, informado. Não, assim. Mas é a Jojo do universo 1 com a Michael do universo 1, sim, né? Não sim. A Jojo. Exato, sim, não é a mesma. Não, é isso que o Paulo falou, quer dizer, a do universo do espelho, sim, passou acho que a vida inteira lá, um tempão, não foi? Nossa, sim. Com a outra, mas não com essa, né? Michael do universo. Sim, não, sim, exatamente. O Michael do universo do espelho, né? Mas aqui eles tentam vender a ideia de que tem uma relação entre as duas. Entre a do espelho e a... Pois é, mas é uma merda, né, cara? Sim, mas porcaria. Cara, você acha que tem... Eles querem que isso tenha um peso, mas não tem nenhum, cara. E, mais uma vez, é o drama não merecido, não construído. Falso. Drama falso, cara. Eles querem empurrar o drama que uma mulher do universo espelho, né, tem um sentimento por uma mulher do universo convencional, você entendeu? Sendo que do universo espelho quer matar todo mundo, você entendeu? E, inclusive, ela queria matar a própria Michael do universo espelho, porque a Michael do universo espelho traiu ela. Aí chega nesse universo, ela quer tratar como filha de novo? Eu acho que a mulher não tá numa gaiola. Só por isso é absurdo, cara. Ela não devia estar solta andando por aí. Não, isso aí, cara, já começa tudo. Né? É tudo errado, né, cara? Puta merda. Aí eu prendi a Michael na gaiola lá e deixava lá no planeta, foda-se. Deixa as duas juntas, exato, deixa elas se matarem lá. Viver felizes para sempre. Chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Bom, vai ter a cena de lutinha, né? É nessa cena da conversa que a Jojo tem a confirmação das suspeitas dela que o Leland tá esquisito, né? É, isso aí é o lance e que ela novamente vem aquela cena do... Ah, não, não é nessa do resistir é inútil, mas que fala do inimigo maior, né? Alguma coisa assim, né? Então, o que pelo menos eu pensei é o seguinte, bom, a Jojo vai tá pagando de herói aí agora... Porque ela vê que tem um poder... Eu entendi isso, tá? Não sei se é bem isso. Que ela vê que tem um poder maior aí que daí ela não vai conseguir sobrepujar. Esse cara é alguma coisa além do que eu esperava. Ele não é mais o Leland, ele é outra coisa. Então, talvez por isso vale a pena lutar contra ele. Porque esse eu não consigo sobrepujar se ele começar a ficar muito poderoso. Eu entendi que era isso, mas ao mesmo tempo eu pensei... Bom, mas como é que ela vai ter tanta certeza também disso? Eu não sei se só porque... A mãe da Michael diz aquelas palavras, já é motivo pra Jojo Mirror achar que é melhor ficar do lado dos caras aqui da figuração. A Jojo quer dar um golpe no Leland desde o começo. Ela ia partir pra uma chance de fuder com ele. Não, mas você entendeu que o que parece... Bom, eu entendi que ela já percebeu que ali não era mais o Leland que ela conhecia. Que já era... Não, eu tentei. Ela já tava suspeitando que tinha coisa errada com o Leland e já... Faz tempo. Então, mas quando ela ouve as mesmas palavras lá, ela vê, opa, isso é uma confirmação, cara, não é o mesmo e ele tem uma agenda que eu desconheço, então, eu entendi isso. Bom, então ela achou que aqui vale a pena ela ficar do lado dos heróis, entre aspas. Sim, foi, não, foi é isso que você falou, quando ela escuta a mulher falando e ela vê, ela faz a conclusão dela, ela tem visão, vou ficar do lado dos mocinhos, tipo vou assim, me sacrificar pelo bem maior, e foi o que ela fez, ela se jogou no Leland. Na verdade, então, não é que ela vai se sacrificar pelo bem maior, parece que ela tá vendo assim, lá na frente vai ser mais fácil eu conseguir poder, mais poder, mas com esse cara aqui... Parece que ela pensou, não vai me ajudar. Eu entendi dessa forma. Mas, o que também... Tem as duas opções são boas. Ela pode ter racionalizado das duas maneiras até, viu? Então, mas o problema é que eu já fico pensando que isso é só um processo. Que eles vão tornar ela um personagem redimível que vai acabar ficando, tipo, do bem, entendeu? Mas é lógico, Valdomiro. A mãe da Michael falou isso mesmo. Você vai se sacrificar pra salvar minha filha, cara. Ela vai se redimir, cara. Cara, ela vai, não, a mulher já falou isso. Ela não pode se sacrificar pra salvar a Michael que ela tem uma série pra ela, assim. não vai ter essa série, né? Tomara que não tenha. Seria uma tragédia, cara. Imagina essa bosta uma vez por semana. Você é louco. Não, porque Sessão 31 consegue ser o pior de Discovery. O pior de Discovery é Sessão 31. Eu tenho uma dúvida, Valdomiro, se tiver uma série da Sessão 31, o nome pode ser Sessão 31, Sessão 31? Cara, boa pergunta, né, cara? Talvez eu mude o nome pra não lembrar da série da Sessão 31, que vai ser provavelmente esse nível aí que a gente tá vendo. Vai ser Sessão 31 ao vivo, né? Isso, ao vivo. todo mundo vai ficar falando sessão 31, sessão 31. Eu gosto da sessão 31. É, vai ser tipo isso. Ou você vai ser processado pela CBS e perder o podcast, sei Tomara, lá. Tomara, cara. Aí eu paro com essas merdas de vez e foda-se, né? Torcendo pelo processo, cara. Porque daí eu tenho uma pretensão. Não, realmente, eu tive que parar e tal. É uma saída honrosa. É, você não precisa beber pra falar de Star Trek. Você só bebe mesmo e foda-se. É, aí eu já não tenho mais esse trabalhão todo. Acaba com esse negócio. É isso aí. Dá um reboot, né, cara? Dá um reboot. Aí você vira só roteirista de episódio de bonequinho, olha que legal. É mesmo? É. Do que você tá falando exatamente aí? Sim. Ah, eu tava vendo um canal aí e reparei que tava tendo um programa novo. Ah, tá. É o canal famoso? Depois a gente fala desse canal famoso. Depois você me passa o link aí, que eu ajudo a divulgar. Passo, passo. Eu soube que vai ter outros episódios, então eu passo. Certo. Eu acho hoje, eu acho que eu vi em algum lugar. Você tá sabendo demais pra quem não tá dentro do negócio lá. Tô dentro do negócio, mas vocês gravam depois dessa merda. Vocês quem? Olha aí, você tem como provar alguma coisa? Tem nomes aí? Não tenho como provar nada. Você presenciou por acaso? Tava junto? O que que é? Como é que tá sabendo tanto? Eu sei de tudo que acontece. Foco em Star Trek. Puta, foco em Star Trek, eu vou ter que mudar aqui, vou ver outro episódio, tenho que buscar outra coisa pra falar, porque tá foda. Então é o seguinte, ó, vamos falar da ceninha em que elas ficam amiguinhas agora. A mãe da Michael e a Michael ficam amiguinhas, certo? E aí, né, a gente vê, cara, uma explosão de choro e emoção aí. Todo mundo. Então quer dizer que teve gente aí que ficou emocionadíssima. Ficou? Três pessoas de quatro choraram lá naquele programa. Naquele programa. E essa que não chorou fez o quê? Cara, tá tão legal o episódio que a gente tá falando já de nossa, estamos totalmente fora do... Não, mas sabe o que é legal? Sabe o que é legal também? Vou manter o foco no episódio, tá? A própria Imperatriz, nesse episódio ela tá amiga de todo mundo, cara. Ela fez amizade com a mãe da Michael, ela fez amizade com o Tyler. Olha, primeiro passo da nossa amizade. Vocês lembram quando ela fala isso? Sim. Ela tá super na paz. Cara. Ela tá tipo o Fernando nesse episódio. Não exagera também, né, cara? Ela. Eu acho que a mãe da Michael tava com fome, aí eles deram comida pra ela, e por isso que ela ficou de boa depois. Não é possível. Aí, gosto de ser amigo das pessoas, tá, animal? Tá animal, né? Eu gosto de ser amigo das pessoas, tá, filho da puta? É isso aí, Fernando. Tyler, cara, eu achei tão foda assim. Ué, o Tyler morreu, cara. Sério mesmo que eles tiveram essa coragem? Não. Só que não. Ó, a gente pode. Eu tinha gostado tanto dele morrer, né? A gente pode inventar o carimbo da idiotice, né? É, o carimbo da lacração é mais legal, cara. Carimbo da lacração não. É mais legal, cara. É mais legal. Não, sabe por quê? Não, sabe, eu gostaria de falar uma coisa nesse fato. O Tyler ele é um inútil, né? E nesse episódio mostrou como realmente ele é inútil. Ele é o chefe de segurança. Aí ele vai entrar dentro de um quarto. Que segundo a Jojo, o cara virou do mal. Então como que ele entra no quarto? Você tem a opção A, você entra com o phaser na mão, visão tática, né? Olha pro lado e pro outro rapidamente, né? Pra capturar o inimigo, né? Ou ver alguma coisa. Ou você tem a opção Tyler idiota, que você entra tipo... Peraí, então você viu como ele entra na sala? Então você quer dizer ele tem opção... Ele é o Worf da primeira temporada. Peraí, você quer dizer ele tem a opção Tyler, né? Você tá sendo usando de pleonasmo aí, né, cara? É a versão Tyler. Cara, ele entra na sala, ele olha. Cara, ele só olha pra um lado da sala, sendo que a sala nós sabemos que tem quatro pontos, mas nessa tem dois só, que é um corredor, ele essa porra. Ele tem dislexia, né? Não é possível. É isso, ele. Ou ele é cego de um olho, cacete. Porque ele entra, ele só olha pra um lado e fica meia hora olhando pra um lado. Aí a hora que ele olha pro outro, o cara já tá em cima dele. É óbvio, meu amigo. Acho que tinha uma gostosa do lado esquerdo. Em Discovery? Em Discovery? Difícil, hein? Difícil. Aí é complicado. Se você encontrar, você me manda aí o frame que aparece aí. Então, tô aqui há duas temporadas procurando, tá difícil, cara. Verdade. Desculpa, mas na minha opinião, a Michelle Yeoh é linda. Na época que ela era Bond Girl, até que eu concordo. Ah, só porque ela tá um pouquinho mais velha? Que isso? Vocês pegavam a mãe da Michael, vai. Diz aí que vocês pegavam. A mãe da Michael eu não achei bonita, não, pessoal. A mãe da Michael... A mãe da Michael, cara, a mãe da Michael dentro do traje eu tava achando mais da hora. Depois saiu do traje... Cara, não se preocupe não, eu tenho quase certeza que ela é lésbica. A mãe da Michael é a personagem mais feia da história de Star Trek. Caramba. Que eu acho ela mais feia que os Klingons, cara. Dos novos ainda, não sei. Dos novos ainda, tá, chega dessa porra aí. Bom, vamos arrumar pro final aqui, velho. O que tá faltando acontecer nessa merda? Agora é a luta, né? A lutinha, claro. Isso aqui é... Tem que ter. ter, né? Pô, a luta eu achei legal, gente. É, achei também bem, cara, a luta, cara, veja bem, ela é legal. Só que o problema é que, pra mim, né, é assim, tipo, todo episódio tem que ter. É, e distrai, se tivesse construído melhor pra ter uma luta que a gente ia falar, caralho, várias coisas estão em jogo, só que a gente não consegue acreditar, cara, com tanto furo, entende? Parece só uma luta jogada, sabe? Esse é o problema. Essa tem cena... um laser de verdade na luta, você viu? Um tiro de raio contínuo e não de tiro de Star Wars, pô. Cara, é isso que é o problema. Tudo que é bom em Discovery é aquele negócio que é obrigatório em qualquer outra série de Star Trek, sabe? É tipo, aí a gente fica elogiando. Nossa, só... que legal! Entendeu? Só comentar uma coisa. Quando o Tyler, antes dessa cena, o Tyler manda uma mensagem pra Discovery pedindo socorro. O Pike vê a cena e já corta pra cena de luta. Só pra falar, o Pike viu que alguém levou uma facada na cena. Cara, ele não pede ajuda pra... Não existe pessoal de tripulação. Ele não chamou... Cadê os oficiais de segurança dessa porra? Ele viu coisa e ficou quieto. Ele não mandou oficial de segurança pro planeta. Ele não botou oficial de segurança pra rodar na nave. Sabe que é legal? Ele teletransportou o Tyler pra enfermaria. Os agentes, aquela galera que trabalha dentro das naves da Seção 31 é tipo NPC de RPG, assim, sabe? Eles não tem ninguém controlando. Né? Então é. Andando. Agora, quando o Tyler manda mensagem pro Pike. Não era o Pike falar alerta vermelho, alguma coisa do naipe, velho? Era, é isso que eu tô querendo dizer. O cara, ele vê uma situação de merda total e faz o quê? Não faz porra nenhuma. E quando o oficial lá dele questiona ele, ah, posso teletransportar? Ele vira e fala, não, é a pessoa lá de baixo, são a nossa melhor esperança. Ah, é sério mesmo? Não, ele não teletransporta o Tyler pra salvar ele. Essa cena do Tyler ligando... Ó, pra quebrar pra cena de terra, acho que isso ficaria legal. O pai falando alerta vermelho, virando, falando alerta vermelho, aí corta pra cena de terra. Eu acho que aí ficaria melhor do que ficar parado com um cara de bosta, viu? Lógico. Aí vocês falaram da cena de tiro que vocês gostaram. Ok, a cena de tiro tá até bacaninha. Mas achei legal, né? Porque você tem, tipo, 7 pessoas lá embaixo de segurança, não consegue deter o cara. Aí vem a cena de luta da Jojo com esse cara. Eu vou falar um negócio pra vocês antes que alguém me questione, porque muita gente gosta de questionar aí. Eu já fiz cenas de luta pra filme. Tá, pra minissérie, tá? Inclusive o Fernando poderia ter participado, mas ele não quis. Tá? Ih, o Fernando é cheio dessas de não querer participar. Não quis. Só porque o personagem dele ia ser gay, mas ele não quis. Olha que preconceituoso. Aí assim. Aí no carnaval desse ano se solta lá. Se veste de alerquina. Pô, não é verdade. Os caras queriam que eu chegasse lá 6 da manhã e saísse lá 6 da noite. Eu tenho que trabalhar, porra. Tá bom. Então vamos lá. Só pra finalizar, essa cena de luta da Jojo, eu achei muito fraca. Nitidamente você vê a Jojo dando soco em cima da cabeça do cara, sabe assim? E ele fica só andando pra trás. Essa cena de Discovery eu achei mal produzida de luta. Ô, tá? Thiago, eu concordo aí, eu esqueci de comentar. Isso aí, cara, é porque... Foda. Tanta coisa, mas assim, a Jojo é uma mulher de 50 e caralhada de anos, certo? É, tudo bem, tem um treinamento, beleza. Mas, cara, o Leland ali, ele tá com uma tecnologia tipo meio Borg aí, pelo jeito, né? É, o Borg paraguaio, né? É, mas tá, certo? Ele parece o John Connor daquele filme bosta do Terminator que fizeram uns anos atrás aí, certo? Não fala que eu não assisti ainda isso. Nem, cara, você acha que eu vi também? Eu nem fudendo. Você não viu aquele Terminator ruim, o último? Qual é o nome do Gênesis? Acho que é esse. Parece o John Connor do Terminator Genisys, né? Cara, te falar que é melhor do que Discovery. Não duvido. Mas a questão é que é o seguinte. Obviamente que uma Jojo, uma mulher mais velha aí e tal, magrela, sabe? Não é a Ronda Rousey. Mesmo assim ia tomar um pau se fosse, entendeu? Aí não. Os caras querem fazer a gente acreditar que a Jojo, essa mulher aí, tem alguma chance contra o cara que agora é uma máquina, velho. Que toma tiro de phaser e não cai, entendeu? Eu acho um absurdo completo. É a cota, de novo. Olha aí, momento lacroso aí. Tudo bem, mas o problema é que a personagem diz, o problema é que a atriz sabe lutar. E ela fez filme de luta recente que a mulher luta, você entendeu? Isso quer dizer, a luta foi mal coreografada, pra caralho. Mas você entendeu, entende, Thiago? Mesmo uma mulher que tivesse metade da idade dela... Eu concordo, se ele matou todo mundo rápido ali, sim, ele teria matado ela rápido também. Então, aí os caras querem vender pra gente que ela vai... Então, acho que vai o carimbo também, o Paulo disse aí, eu acho que aqui também cabe. Cabe ou não cabe, Paulo? O que você acha? Cabe, carimbo lacração aí, carimbo com certeza. E pra mim, a experiência dessa cena, ela assim, broxou completamente... quando a mãe da Michael dá um gemido assim, Michael! Cara, aquilo foi tão forçado, mas tão bosta que eu queria atacar as coisas na TV, tá ligado? Sabe? Tipo, cala a boca, que mulher irritante. Ah, mas é consistente, a mãe da Michael, né, cara? Você quer ouvir? É, exato. Se não gosta, não assiste, cara. Se você não gosta, não assiste, cara. Exato. Ô, Fernando, deixa eu só fazer uma... Ô, Fernando, esse phaser do que o Leland usa... Não é o mesmo do phaser de assalto do... Lembra muito. Lembra muito, muito mesmo, mas ele tem várias diferenças pequenininhas. Mas ele lembra muito o phaser de assalto dos últimos filmes. Oh, mas assim, vocês viram o phaser do... Ah, você falou do phaser de mão dele, né? Do pequenininho, isso, né? Do tipo 2. Eu mandei uma foto agora aí pra vocês. Vocês viram? Uhum, então, cara, você viu ele, cara? Igualzinho, né? Parece dos filmes... E parece do filme... Ai, qual que é o filme que parece? É do Terra Desconhecida. Parece os dois últimos filmes, mas você pode ver que a boca dele é diferente, a parte de cima, onde sai o phaser tipo 2 também é diferente, não, mas assim, ele parece um filme clássico, dos últimos filmes, é clássico, Terra Desconhecida. É, não, né? Sim, é do filme 5 e 6, mas parece muito. Ó, vamos pra última cena aí, que eu acho que é a única que eu achei legal por uma razão, tá? Que é... Pra deixar meio na cara, ó, galera, vai ser reescrita a história, tá sendo reescrita, sei lá, isso aqui de repente não é uma timeline que você conhece. Aí eu pensei, opa, legal, essa porra toda tá assumindo que não encaixa com o cânone, né? Então, beleza. Então você pode continuar contando a porcaria que você quiser, que não tá mexendo com o verdadeiro Star Trek. Então, por causa dessa implicação que fica na cena, eu gostei dela, do xadrez com a Michael. Então é isso. Ah, sim. Por causa que o Spock falou... O passado fica no passado, nós só podemos olhar para o presente e construir o futuro. É uma coisa meio clichêzão, assim, não, né? Total. Eu gostei da assim, eles estão dialogando justamente em relação à linha do tempo e tal. Mas sei lá, assim, a cena funcionou, mas ao mesmo tempo, tipo, a Michael se fudeu com a mãe e ela vai fazer o quê? Jogar xadrez, velho? É, tipo... é o que tá tendo aí pra outro dia. É o que tem pra hoje. É, isso aí é xadrez. É que a cena passada lá do outro episódio que ela vai querer jogar xadrez com Spock, né? Não, se, olha só, eu entendi outra coisa também. Se fosse uma série bem escrita, que fizesse sentido, ia ser legal. Ele primeiro não queria jogar, fez birra lá e tal, tinha um problema a resolver... E aí, ao final, ele mesmo tá sendo se redimindo, ó, vamos jogar aqui. Veja bem, se fosse uma série bem escrita, com personagens que fazem sentido a coisa toda. A ideia por trás, lá atrás, tá legal a ideia. A execução é essa daí que a gente conhece, né? Mas a ideia em si é uma ideia boa, entendeu? Ah, cara, mas eu senti o que eles falaram aí. Isso me deu... Aí abre o parâmetro pra duas coisas. Ou isso vai ser um reboot, realmente, de tudo. Tipo assim, aí você estrega, tá vendo? Com essa frase do Spock, é pra falar que tudo que vocês gostaram, ó, já foi, acabou, não existe mais. É o que a gente tá reescrevendo agora, que é daqui pra frente, daqui pro futuro. É o que vai valer. É isso que eu entendi. E tem uma coisa, eu tô dando um print agora na tela, tô mandando pra vocês. O Leland não explode o cristal de... Sim, esse é o maior problema que eu queria comentar, que é o meu segundo problema bom. Ele não explode o cristal do tempo? Sim. Por que a roupa dela continua inteira? Não sei. Peraí, mas... Não sei. Ela é de aço, velho. Ela é um negócio inquebrável. Você tem que lembrar que 30 anos antes da série clássica tinha uma roupa dessa, Thiago. Entendeu? Esse que você tem que lembrar. É, vou te falar. Não, é melhor que a sua roupa do Superman, Thiago, cara. Ah, com certeza. Desculpa te avisar, cara, mas você tá superado já. É isso aí, cara. A cena, cara, o cara dá um tiro na roupa, explode, o tiro atravessa a roupa, explode o cristal, aí você vê a próxima cena, a roupa tá lá inteira, não, sem nenhum buraco. Eu vou aproveitar pra desafiar os fãs, os disco lovers aí. Na próxima convenção eu quero que alguém vá com a roupa do anjo, velho. Esse pessoal gosta de fazer uniformezinho, não sei o quê. Eu quero alguém com a roupa do anjo na convenção. Se eu comprar uma roupa do MDK e adaptar, porque é igualzinha, cara. Você já anda esse jogo MDK? Não. Ah, procure aí no Google, cara. É igualzinho. Eu tenho quase certeza que eles chuparam a roupa do MDK. A Discovery copiando outras obras de ficção científica e coisas similares? Outro jogo. E esse ninguém lembra. Só eu lembro. Eu lembro de você comentando que aquela cena do Lorca atirando parecia uma cena do Mass Effect, né, cara? Aquele lá do universo do espelho, lá, quando os caras estão atirando lá contra ele e tal. Enfim. Mas, ô, Torelli, você sabe por que só você lembra dessas coisas, né? Porque eu sou você velho. Eu sou o Tracker, velho. Então é o seguinte, ó, vamos lá, galera, considerações finais, começando com alguém que ficou elogiando aí. Ricardo, considerações finais, né? Vamos lá. Cara, assim, como eu falei, assistindo, você não fica entediado de ficar tirando essas cenas da Michael chorando, essas coisas, mas a gente reclamando aqui é... começa a ver como o Thiago fala, os porquês, né? E aí vai piorando o episódio, né? É, deixa eu ver. Então agora o Fernando, sei lá. Fernando. Ah, gente, eu não... Assim, é que a gente esmiuça as cenas e fala sobre elas e brisou e brinca. E você realmente repara muita coisa que você não tinha reparado, mas... assim, tirando que vocês realmente falaram algumas coisas que faz muito sentido, vários problemas que eu não tinha visto que faz muito sentido, os meus maiores problemas com o episódio realmente ainda é o desrespeito da Michael pela cadeia de comando. Sempre que ela faz isso, me tira do episódio, me arranca fora do episódio, por causa que aquilo é muito millennium pra mim, gente. Ah, você é um dinotrek, eu sou... Tô nem aí, deixa eu ser um Dino Tracker em paz e saber que se alguém fizesse isso na minha nave, eu mandava o cara passar um tempinho confinado no quarto dele, porra, ou na prisão, ou sei lá, o raio. Vai dormir sem jantar. E assistindo Discovery ainda também. Pô. Mas tirando isso, gente, assim, eu gostei da cena de luta. Assim, eu achei a mãe da Michael meio rude demais no começo, pra depois ficar amorzinho demais. Achei isso, claro. Também achei o Spock falando, ah, eu amo ciência, totalmente necessário e tal. Mas de uma maneira geral, eu acho que o episódio funcionou pra fazer as pessoas quererem assistir a semana que vem e tal e coisa. E fazer essa ligação, porque, de novo, não é um episódio que foi feito pra ter começo, meio e fim. É um episódio que foi feito para fazer as pessoas assistirem na semana que vem de novo, né? Então, nisso eu acho que ele cumpriu a função dele. Mas, de novo, não é nem de perto um episódio fantástico. É, o pior é que eu tava empolgado, até um pouquinho empolgado, assim, a palavra assim, um pouquinho empolgado para ver o próximo episódio, até ver o trailer do próximo episódio, que vão falar do filho do Tyler, né? Porque, eu vi a Laurel no trailer e realmente... Que legal! Filha do pai. Tá, então agora o Paulo, vamos lá, cara, considerações finais. Vamos lá, eu acho esse episódio um marco, porque a gente chegou a 26 episódios de Discovery, né? Esse é o 11º, e na primeira foram 15. Então a gente pensa assim, em 26 episódios, a gente viu o Espelho, Enterprise, Spock, Sarek, Amanda, agora Borgs, né, Inteligência Artificial, ou alguma coisa relacionada a isso... Universo do Espelho, o que mais? Sessão 31. É, Viagem no Tempo, Sessão 31. Cara, não tem como esse negócio ser bom, cara. Não tem. Não tem, porque se eles fizessem um episódio de cada coisa, já não ia ser bom. Então, não há desenvolvimento. Há um monte de conceitos de Star Trek criados durante, sei lá, 50 anos, que eles jogaram, pegaram as coisas mais legaizinhas, assim, pra fazer e achar que tudo tá muito legal. Tá tudo uma grande merda, esse episódio é uma merda, ele não para em pé. A história da linha do tempo pode ser que conserte aí todas as merdas que eles fizeram, mas o episódio é uma bosta, enfim, é isso. E a série também é uma merda. Ok. Eu acho que nem vou fazer considerações finais, essa daí fica sendo a minha também. Quem que vai agora? Quem que é? Até me perdi aqui. Fernando. Não, eu. Fernando já foi. Fernando vai ficar elogiando aí. Thiago. Ricardo já foi, então agora sou eu. É, vai lá. Tem o Torelli também. Ah, eu, Torelli. Ah, cara, a minha considerações finais é o seguinte: eu tenho mais perguntas pro próximo episódio. A mãe da Michael sobrevive fora do traje espacial quando viaja no tempo? Segunda pergunta: a Discovery, além de atirar no centro da sessão disco, ela também atira pelas nanceres de bordo, né? Pelos motores, né? Ela faz mágica essa nave. Impressionante. Cara, eu vou só acrescentar um pouco o que o Paulo falou, eu concordo. Discovery fica o dia inteiro, cada episódio, colocando elementos novos. Não desenvolve a porra de um elemento. Sabe, a gente tá só o 11º, só tem mais 3 episódios, e o trailer do próximo episódio eles vão incluir mais um tema, que é o filho do cara lá. Meu, a série vai chegar no último episódio e vai querer resolver tudo. Se resolver. E se faltar alguma coisa pro próximo, que talvez as bolas vermelhas fiquem pro próxima temporada, né? Porque nada se resolve nessa merda. Então Discovery, mais uma vez, não consegue me agradar. E pelo que o Spock falou, que talvez isso seja, vamos construir o futuro daqui pra frente, e Discovery reboot o universo, eu vou ficar muito triste pela Star Trek se tornar uma série de ficção científica para burros. Você entendeu? E isso é o que tá me deixando mais triste até o momento. Que Discovery é uma série para pessoas boas. Ela desafia a nossa inteligência, sabe? Com burrices, sabe? É complicado. Eu fico até irritado no final, perco até um pouco a linha de raciocínio, mas esse episódio, cara, ele regrediu no questão de evolução de série de temporada. Posso fazer um comentário só do que o Thiago falou? Vamos lembrar que era para ser só 13 episódios, adicionaram 14. Quer dizer que esse próximo que vocês estão comentando, falando, era para ser tipo o penúltimo, né? Exato. Mas colocando o que o Thiago falou, eu só tenho duas coisas para dizer. Eu gosto de ciência e eu gosto de matemática. Eu sou legal. É mesmo, tem que fechar ainda dizendo que gosta, hein? Tem que ter. Vamos lá. Thiago, do que você gosta? Vamos lá. Gosto de lasanha? Eu gosto de Star Trek. E não é porque eu não gosto de uma série que eu não vou assistir lá até o final. Se eu não gosto, eu vou ver pra realmente saber a avaliação. Tem gente que fala que não assistiu Voyager porque não gostou, mas eu, por exemplo, não gostei de Voyager e assisti toda. Você entendeu? Pra saber se realmente eu gosto ou se eu não gosto. Só tá. Pra ficar claro. Então, porque agora... esse é Trekker de verdade, cara. É por isso que você assistiu todo. Tá. Esses Trekkers Nutella. Aí não assistem porra nenhuma e ainda querem falar. Os caras não estão se aguentando. Torelli, vamos lá, cara. Considerações finais. Seguinte, cara, no episódio anterior a esse, a gente teve o Blue Ball da Michael não morrer, né? Nesse daí foi a não morte do Tyler. Boa. Próximo episódio vai ser a Tilha a morrer e não morrer, cara. Subvertendo nossas expectativas. Mais que expectativa, desejo, né? Porque a gente, eu realmente não espero que ninguém dessa galera morra. Assim, em cima do que o Paulo disse, cara, eu ia ficar feliz se eles usassem os Kazon, por exemplo, que pelo menos ia cagar um negócio ruim no canon. Cara, eles são capazes de piorar até os Kazon, cara. Com certeza eles vão piorar. Beleza, mas que piorem algo que já é ruim. Não, entendeu? Mas é uma coisa muito louca, né? Eles são capazes de piorar até os. Sabe, uma coisa ruim, eles são capazes de tornar pior. Aí você vai ver os episódios do Kazon, vai achar maravilhoso. Não caga a melhor. Os Borg, pra mim, é top 5 de espécie em Star Trek, cara. É uma parada que você não pode mexer, entendeu? Eu tenho uma pergunta que a gente não discutiu. Desculpa nas considerações finais falar isso. Não, já tinha acabado, não. Não, mas desculpa falar isso. Mas a mãe da Michael, ela, tipo, foi pro ralo. Porque, tipo, ela foi um negócio lá, a roupa foi primeiro que ela, e depois ela vai meio que empurrá-lo ali. E aí, ela vai sair no meio do espaço de novo? Ela morreu, cara. Pra mim, ali ela morreu, cara. Porque a roupa tá quebrada, a mulher vai estar boiando no espaço, morreu, cara. Não, eu acho que não. Ela não vai morrer, porque a gente sabe que é a mãe da Michael, então o Michael não pode morrer. Mas ficou meu questionamento. Ela só sobreviveu porque ela estava dentro da roupa todas as vezes que ela fez a incursão. Nessa vez, ela não. Ah, ela tá fora da roupa. Vai saber que a roupa vai abraçar ela, mas aí fica pro próximo. Não, mas mesmo assim a roupa tá quebrada, cara. O cara explodiu a porra do cristal, não funciona mais, porra. Ela foi puxada de volta, acha que né? Essa merda, vocês estão querendo muito sentido, cara. Ela deve ter um cristal reserva, com certeza. É cristal reserva, puta merda. Muito bom, né? Tá, falta só eu aí, né? Ricardo já foi também? Foi, né? Foi o primeiro. Tá, eu acho esse episódio um desastre completo. E acho chato, eu já não achei que segurou a atenção não, pra mim foi chato mesmo, péssima experiência, idiota em cada passo, eu achei impressionante o nível de idiotice que esse episódio chegou, cara. E tá piorando, semana que vem Klingons, que legal, muito bom. Então, não tenho muito o que dizer não, cara, pra mim eu já tô na... Cara, acaba logo, chega, tá, já entendi, tamo cagando com qualquer elemento de Star Trek já criado, já entendi a proposta. Beleza, é isso aí. Resistance is futile. I am Locutus of Borg. I am Locutus. Vamos lá, pessoal, acabando o podcast de hoje. família, sendo assim o de sempre, deem seus recados, caso tenham recados, e é isso aí. Começando a me despedir do, deixa eu ver, o Paulo. Cara, valeu mais uma vez, um abração e até a próxima. Ah, valeu o convite aí, curtam o Tá Bom ao Vivo, tá bom? Ah, é, né? Agora é. Tá aberto, né? Agora é isso aí, Tá Bom ao Vivo. Curtam o Tá Bom ao Vivo, a gente faz com muito carinho. Isso aí, muito carinho. Muita vontade. E a seguir, já vou fazer a propaganda aí, a seguir, depois do podcast, continue ouvindo aí, que tem Tá Bom ao Vivo. Tem mais. Lá a galera. Porque agora é, agora é oficial? Agora é real oficial. É isso aí. Tem até é igual o Discovery, passa em dois lugares, cara. Passa primeiro na sessão 31 e depois no Diário do Capitão, a versão em vídeo, pô. A versão animada, animada. Tem os bonecos do Capitão Neblina. Do Capitão Neblina, sim, essa figura. Essa figura mitológica aí, né? Mas é isso. Então, valeu, Paulo. Falou. Valeu. Vou passar pro Thiago. Inclusive, se quiser, né, continuar a falar, vai fazer os jabás aí. Então, Thiago, valeu, abração, até a próxima. Ah, cara, muito obrigado aí pela mais uma vez uma participação para falar de Discovery. Se você quiser saber mais de Discovery, discutir ao vivo, participa lá das lives do Diário do Capitão, que acontece todo sábado, meio-dia. A gente tenta começar meio-dia, começa atrasado, mas é todo dia meio-dia. E se você quiser rir, ter comédia, tá rolando um programa que já falou, Tá Bom ao Vivo, toda sexta-feira vai sempre um programa novo ao ar, que é sempre o da semana anterior do que rola aqui no podcast. Na verdade, tá mais atrasado que isso, né? Duas semanas. Foda-se, a galera não vai fazer muita diferença pra eles, caralho. Então, duas semanas aí de diferença pra vocês assistirem, rola aqui primeiro no Sessão 31, depois rola lá numa versão mais engraçada dos bonequinhos a esse grande roteiro. É, deixa eu fazer uma apresentação melhor, que eu tô meio na preguiça hoje com uma vontade pra falar. Valdomiro, tá todo mundo, Valdomiro. Tá, deixa eu. Tá bom. Mas isso vale a pena. Então é o seguinte, ó, é o primeiro, vamos dizer assim, programa dentro do Sessão 31, roteirizado, conteúdo original, que a gente faz, assim, alguns de nós, nós fazemos as vozes de certos personagens, então é algo bem bacana que tá rolando após esse podcast Sessão 31 Disco, desde o número 25 do Sessão 31 Disco. Se você ouviu e não reparou porque achou que tinha acabado, easter egg é o final, depois do final, tá? Então, já estamos indo nesse programa, vai vir o quinto, né? É o quinto episódio, né? O quinto programa do Tá Bom ao Vivo. E aí tem esse lance agora, Thiago, o Diário do Capitão, produzindo as versões em vídeo que são extremamente divertidas. Mas isso. E aí, esse Cinildo, tá bom pra você? Olha aí. Logo mais, né, cara? Participando como os personagens, né? Pra ter alguém que gosta de Discovery, né? É possível, né? Tá, então é isso. Thiago, você tava no meio da sua explicação, então agora você tá se despedindo. É isso aí, muito obrigado, Valdomiro. Até a próxima aí, hein? Bom, agora o Torelli. Cara, valeu, um abração e até a próxima. Valeu, rapaziada. Regulaverso, me sigam lá no Twitter. E o Fernando. Abração, Fernando. Falou, até mais. É isso aí, gente. Obrigado por ter chamado pra mais participar mais desse. Pelo menos você. Eu sei que algum dia da minha semana eu vou dormir de madrugada por culpa de vocês, malditos, né? Mas estamos aqui mais uma vez. E eu quero falar que com orgulho eu tenho baixado os últimos episódios do Sessão 31 Disco só pra escutar o Tá Bom ao Vivo, saber o que vocês fizeram. Eu não faço ideia do que vai acontecer agora, tô louco pra saber o que vocês aprontaram pra esse. Então vamos logo, que eu quero escutar logo essa merda. Tá bom. Tá. Não tem recado da nova frota agora, é isso? Eu tô sem recado no momento. Tá, ok. Então agora o Ricardo. Cara, valeu, um abração e até a próxima. Obrigado pelo convite. É sempre bom ficar discutindo aqui. Até os episódios que eu acho legal, a gente consegue estragar, né? E Jolan True. Bom, vou me despedir então. Acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais, Facebook, o grupo e a página, vão lá. Google+, Twitter é o @secal31 e também tem no Instagram. Sigam lá, pessoal. Um abraço a todos que estão ouvindo aí e... Kapla! Distinctiveness to our own. Your culture will adapt to serve us. Resist. resistance is futile. A mais uma edição do Tá Bom Ao Vivo, o programa mais abençoado de toda a internet. Eu sou o Pastor Ramírez, da Igreja Quadrangular da Nossa Senhora de Michael das Choradeiras, e hoje tenho a iluminada missão de substituir o nosso apresentador, ator, organizador, tradutor, bem... Vocês sabem já de tudo, né? O Bahia! Hoje nós vamos discutir a mais incrível... Tá bom, Bahia. O Bahia está nos acompanhando e está falando aqui no meu ponto que é a mais maravilhosa das maravilhosas obras-primas da história da televisão. A série que... A série que deixa você sem dormir de ansiedade. Star Trek Discovery! Em nome de Nossa Senhora de Michael, para abençoar comigo, os disco coroinhas de hoje são o Senhor Beisola. Tá bom pra você, Senhor Beisola? Tá bom. Tá muito bom, pastor. E hoje temos uma estreia aqui conosco. Está aqui, direto do mundo jurássico, das antigas mesmo, o Dino Trekker. Tá bom pra você, Dino Trekker? Hoje, antes de começar, peço que todos repitam comigo essa oração abençoada. Em nome de Michael. Em nome de Michael. Do Kurtzman. Do Kurtzman. E do Choro Sagrado. E do Choro Sagrado. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou fazer aqui uma pergunta para o Senhor Beisola. Senhor Beisola. Não tá bom o anjo vermelho ser da família da Maiko? Sempre soubemos que ela tinha esse DNA divino. Tá bom ou não tá? Tá bom. Uma personagem tão espetacular como essa e adorada pelos fãs só poderia ter uma força divina por detrás. Igual aquele filme do Jesus, quando a gente descobre que Deus é o pai dele mesmo. Tá muito bom. Tá bom. Uma pergunta agora para o Dino Trekker, que tá vindo aqui pela primeira vez. Dino Trekker. Você que assistia Star Trek lá na época da antiga TV Tupi, em preto e branco, não tá bom esse visual azul cintilante que tem em todo episódio de Discovery? Esse azul que simboliza a aura Trekker? Concordo, Dino. Realmente esse azul tá muito bom. Tá realmente bom. Muito bom mesmo. E por último, o Bahia está me lembrando de convocar todo o nosso rebanho para uma missão sagrada. Primeiro ato, mega manifestação no Largo da Batata, Ervilha, não. Contra aquela série lá, aquela tal de Orville, a série dos plagiaristas, golpistas, não passarão. É proibido gostar dessa blasfêmia. Blasfêmia! Hashtag Ervilha, não. Tá bom. Tá bom, pastor, tá bom! Tá muito bom! Tá bom! Tá bom, tá muito bom! Tá bom, pastor, tá bom, tá bom! Lembrem-se, fiéis, assistir... partir de Orville é pecado mortal. Com isso, declaro encerrado esse culto sagrado do Tá Bom ao Vivo. Espero que tenham todos concordado conosco, com a divina graça da Nossa Senhora de Michael das Choradeiras. Tá bom!